Foda-se o BBB. Tem festas, as festas acontecem, as coisas boas quando eu tô dormindo, não tem o que fazer. É, confesso pra você que Só não Discord eu dormir. não gosto muito não também. Das quartas ou de BBB? Não, não gosto do Discord, não funciona pra mim aquele negócio. É, o Discord tem um problema pessoal com você, né, Jeff? Tem. Não é o Discord em si, são meus equipamentos aqui que não se dão com ele, né? O computador tá defasado, a internet é ruim. Então não posso culpar o Discord em si. Gente, promo de 99 centavos de novo, pra caso alguém queira comprar mais coisas no iFood. Fica aí a information. Nossa, amiga, do jeito que eu tô. Ah, eu até Mas é queria, pra mas quê? lockdown. Não sei, amiga. Eu só vi que. Ah, é verdade, a Araraquara não tá tendo, né? Lockdown total. Bom, vou fazer um repeteco rapidão então da última sessão, que já faz um tempinho, né, que ela aconteceu. Ninguém lembra mais nada. Vocês tinham sido convocados para participar do torneio dos samurais, um torneio para exaltar as virtudes samurais, né, as sete virtudes do Bushido. E no meio desse torneio, enquanto vocês faziam exibição das perícias samurais, né, das artes samurais, ocorreu o trágico assassinato do anfitrião do local. E a pessoa que foi. Eu tô travando? Então, pra mim tá, mas eu não sei se tá Mas travando. a imagem tá um pouco. Deixa eu reduzir a qualidade do meu. Ah, pera aí um pouquinho. Eu acho que também tá um pouco. Eu vou desligar a câmera porque eu acho que ajuda a pesar menos. Deixa eu reduzir a qualidade do meu vídeo aqui. É, mais coisas pra mim. Vejam se melhorou. Aí. Melhorou? Tá bom, tá bom. É, agora tá melhor, Jeff. Beleza. Eu dei uma reduzida em algumas resoluções. Bom, teve o trágico assassinato do anfitrião. E aí quando o imediato não, né? O conselheiro dele, o Isawa Masahiro, assumiu o comando da casa, do Castelo do Carvalho Pálido. Ele pediu pessoalmente a vocês, que tinham sido tão elogiados pelo Asako Shizu, o anfitrião, que vocês ajudassem a investigar. E perguntou, assim, pra geral, se alguém tinha alguma informação. E aí acusaram o cara do caranguejo, o cara do leão, acusaram o cara do dragão de terem visto ele de madrugada, né? Alguém vestido com a roupa do dragão andando, perambulando pelos lados do quarto do morto. Ele não teve como apresentar um álibi. E aí foi formalmente acusado e preso. E aí ele pediu para vocês investigarem. Durante a investigação de vocês, vocês descobriram que, na verdade, ele não estava no momento do assassinato perto do quarto do anfitrião, porque ele estava junto com a Doji Aiko, a esposa do Doji Yujiro, que é um cortesão da garça e que estava tomando um chifrinho básico. E para não pôr em desonra o nome dela, ele não utilizou esse álibi e ele se calou, dizendo apenas que não tinha sido ele, e ele se calou e não disse mais nada. Na investigação de vocês, vocês descobriram isso, que os dois tinham caído em desonra, tinham sucumbido aos desejos de Benten, a fortuna do amor romântico, e o Miromoto Hai, o cara do dragão, implorou para que vocês não expusessem a Doji Aiko, mesmo que isso custasse a vida dele. Vocês foram investigar, investigar, investigar, investigaram, né? Durante essas investigações, os ânimos foram se exaltando. O cara do leão, ele começou a ofender o outro cara do escorpião, porque o Shiro teve um desmaio súbito quando ele perdeu a conexão com o elemento do vazio. E aí o cara do leão acusou de estar envenenada a comida, que o escorpião poderia estar fazendo isso. E aí foi desafiado por um para um duelo. E aí o Kawakami Yojiro trucidou praticamente o campeão do unicórnio, o Shinjo Shujiri. E aí, Ju? Belezinha? Bom. Salve, Ju. Prepararam? Estamos no repeteco aqui. E aí praticamente trucidou do Shiro, o Shinjo Shujiri, né, num duelo, inocentando assim o Bayushi Ejiro, né? Nossa, tanto nome parecido, Bayushi Ejiro, o cara do escorpião, e trazendo desonra praticamente assim ao cara do leão, o Ikomakatsu. Durante toda essa investigação, a Gyomei, ela cheirou um pedaço de tecido verde que estava nas mãos do falecido, memorizou o cheiro e foi farejando pessoa por pessoa, fungando o cangote de cada um, buscando aquele cheiro, e não conseguiu. A Mirumoto Hana, que chegou com um dia de atraso ao torneio, disse que tinha sido vítima de uma avalanche na estrada, algo estranho, nem comum de acontecer, por isso que ocasionou o atraso dela, e que ela quase morreu por conta disso. Aí ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo, ajudou nas investigações, e inconformada com o duelo, como os dragões normalmente são, com essa coisa de violência, né? Ela se retirou da disputa que estava tendo dentro do palácio e foi para o jardim. E lá no jardim ela viu uma comitiva de soldados da Fênix chegando, todos eles sujos de poeira da estrada, mas não poeira de terra, e sim poeira de rocha. E os viu entrando no castelo, e aí teve o duelo. E após o duelo, ela e a Doji Aya viram esses soldados procurando pelo Taisa deles, o capitão deles, que é o Shiba Heikun, um dos participantes do torneio. Vocês voltaram para dentro do castelo, prosseguiram nas investigações, e as suspeitas de vocês levaram até o Shiba, o próprio Shiba Heikun. Quando a Gyomei sentiu o cheiro, o mesmo cheiro que estava na roupa, que estava no pedaço de tecido que estava nas mãos do falecido, ela sentiu esse mesmo cheiro no Shiba Heikun e o acusou formalmente. Foi você! Não, brincadeira, não foi com essa violência, né? Perguntou. Perguntou vocês por quê? Vocês não vão conhecer nenhum melhor do que eu. Perguntou por que que o cheiro do assassino, que estava na roupa encontrada no defunto, estava no corpo do Shiba Heikun. O Shiba Heikun, ele já ficou todo mordidinho de raiva, já começou a pipocar, chamar ela de louca e tudo mais. E aí desafiou ela para um duelo, porque aquilo era uma desonra, era uma ofensa que ele não ia tolerar, e desafiou a Gyomei para o duelo. A Gyomei, muito astuta, falou: não, beleza, eu duelo com você, se você deixar eu ver seu quarto. E foi nesse momento que o Isawa Masahiro, o novo anfitrião do Castelo do Carvalho Pálido, chegou e presenciou isso aí. E aí pediu gentilmente: por favor, Shiba Heikun, vamos desfazer essa suspeita. Vamos investigar o seu quarto. E foi nesse ponto que nós paramos na última sessão. Belezinha? Belezinha. E aí o Shiba Heikun, ele olha pro Isawa Masahiro, né, pro anfitrião, olha pra ele dá uma resmungada: que seja então, revirem meu quarto se desejarem, garanto que não encontrarão nada, eu sou inocente nessa história, é mais do que evidente de que o dragão é culpado de tudo isso. E aí ele olha assim pra Mirumoto Hana com raiva. Eu fico olhando com deboche, olho de volta. Ele fica encarando você. E aí, o que vocês Jeff, na fazem? hora que ele fala que é inocente, dá para tentar perceber se ele tá mentindo? Dá sim, com certeza. Vocês Acho podem que eu tô fazer com um dois. teste. Karma, karma, karma, deixa eu lembrar. Deixa eu virar a chavinha agora para a Lenda dos Cinco Anéis. É um teste de etiqueta. É um teste de etiqueta. Etiqueta. Deixa eu ver se tem algum outro que se ajusta melhor. Não tem como ser percepção, sei lá. Não. Ah, Investigação. não. Poderia ser investigação interrogatório para saber se ele tá mentindo. E eu jogo um teste para ele de sinceridade. Pode ser ardil, se ele estiver mentindo, ou honestidade, se ele estiver dizendo a verdade. Ai, Jeff, eu sou muito burra. Por quê? Porque eu coloquei a ênfase do Iaijutsu em investigação, porque os dois começam com I. E aí, Jutsu tá mais para baixo, que é uma perícia buguei, tá? Uma perícia de guerreiro de Não, Bushi. sim, eu subi os pontos certinho. É, Só eu fiquei trocou a sabendo ênfase. na hora de pôr a ênfase. Eu ia pôr a ênfase da investigação e aí eu inverti as duas. Tá vendo? Shiba Reikun tá certo, você é maluca. Ela só é um grande farejador, agora não sabe o que fazer aí com isso. Deixa eu rolar então. Você rola Vamos lá. e eu vou rolar aqui 3K3, que é o teste dele. Ô, louco, explodiram dados. É, 51. mas não deu muito bom, meu. Nossa, que isso, Jeff? Que isso, Jefferson? Nossa. Caramba, eu tive um dado que deu 38. Nossa, Jeff, que roubado. Vai se ferrar, Jefferson. Caraca. Não reclama, Elô. Não reclama que você tá gastando minhas explosões num testezinho de blefe só. Imagina se isso aí fosse durante o Mas o duelo. ouvinte, ele não gosta de mim. Não nesse sistema. Nenhum dos meus testes dá bom nesse sistema. Ele tem um problema comigo. Mas, Elô, a É culpa é pessoal o sua. negócio. A culpa é sua. Você tá jogando com dado da Fênix? Ó, eu vou Toda jogar com vez que eu dados entro, da tem que mudar o Fênix. dado de novo. É foda, né? Não, acho que seja assim, não. Não sei por que que aconteceu Não isso. é. Cada vez que você desloga, quando você loga de novo, você entra com uma cor diferente. Ah, os meus mantém, viu? Não sei por que Comigo nunca deu disso. certo. Ah, troca Azul seus escuro, dadinhos então. aí. A desgraça. Bom. Guilmei, você para e presta atenção, foca seus sentidos, né? Mais aguçados, audição, olfato, né? O próprio tato para sentir as vibrações do ar, né? Uma conexão assim com o elemento do ar. E quando você faz isso, você sente convicção extrema na voz do Shiba Reikun. Por ne nenhum instante a voz dele hesita ou tremula de qualquer forma, tá? Somente uma pessoa que diz a verdade tem essa convicção que ele está tendo nesse momento. Ou um psicopata, que eu acredito que seja a segunda opção. É, pode ser também. Você nota assim uma convicção muito grande da parte dele, né? Quando ele afirma assim, com mais veemência, quando ele afirma: o culpado de tudo isso é o dragão. E encara a Miyamoto Ohana. Eu saio na frente para querer saber e guiar indo pro quarto dele. Você já vai invadindo o quarto dele, então. É, dou uma olhadinha e sigo reto na frente de todo mundo por me sentir insultado. Ok. Ok. Deixa eu ver se isso perde honra. Não, não vou tirar a honra de você de Não, saber por isso. favor, não. Jefferson, você fica desaforando comigo desde o começo do jogo. E toda a minha reação, que não pode ser expressa em palavras, você fala que é desonra. Você tem algum problema com isso? Não, não, não. Fique tranquila. Não é nada disso que você está pensando. São coisas Imagina. Da sua cabeça. Tô te sacando, Jefferson. Tô te sacando já. Bom, a Mirumoto Hana, ela se afasta de vocês, né? Desvia da conversa e vai até diante da porta do Shiba, do quarto do Shiba Reikun. Afinal, ele tava saindo, vindo do quarto dele. Vocês viram de onde que ele tava saindo. E aí, o que, que vocês fazem? Vai todo mundo investigar no quarto? Então, eu passo com qualquer coisa. Miga, você não pode usar aquela coisa dos espíritos? Pra saber o que aconteceu, pra eles te contarem o que aconteceu, que nem a Ana fez no quarto do morto? Como faz isso? Eu tenho? Eu tenho uma magia, todos vocês têm, só que cada um tem seu elemento diferente. E aí você pode entrar em contato com o elemento pra eles te contarem o que rolou. É isso, meu Deus. O processo ele funciona assim. Você, primeiro de tudo, você tem que ter certeza de que tem camisa ali, quer dizer, espíritos. Espíritos do ar, espíritos da água, do fogo, da terra, do próprio vazio, tá? Embora os espíritos... Liga aí rapidão, Gabs. Quem que tá com esses cachorros ali? Dá uma mutada aí, Gabs. Valeu. Os cachorros aqui. Então, funciona assim o processo. Você primeiro tem que ter certeza de que tem espíritos, tem camis no local, tá? Se você não tiver certeza, tem um feitiço que todos os conjuradores têm que se chama sentir. Tá? Então você usa esse feitiço para você sentir se tem camisa ali, quais são os mais ativos que estão presentes no local. Tá? Fez isso, deu certo, aí você usa um segundo feitiço que chama comunicar, e aí você vai invocar um desses camis à sua escolha. De água, de ar, terra, é você que vai escolher, tá? Pra você conversar com esse Kami. E aí esse Kami vai responder as suas perguntas. Os Kamis. Quer ver? Eu vou descrever aqui. Isso é conhecimento comum de quem é Shugenja, tá? Então eu vou descrever pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Os Kamis, os espíritos do ar, eles são brincalhões e facilmente distraídos. Eles têm a cabeça meio avoada, então são os cabeças de vento. Eles passam informações na forma de emoções ou enigmas e piadas. Estão mais interessados nas emoções do que nos fatos e gostam de brincar com os que falam com eles. Comunicar-se com o espírito do ar pode ser, por vezes, bem frustrante. Tá? Então, muitas vezes, você tem que fazer algumas oferendas para prender a atenção de um espírito do ar ou de qualquer outro espírito. Tá? Espíritos da terra, eles são diretos e concretos. Por vezes, eles são rudes, mas eles não têm interesse no comportamento dos mortais. Eles têm péssimo entendimento da emoção humana. Eles se concentram mais em detalhes obscuros, como a cor de um pedaço de roupa ou o peso de um cavalo. Espíritos do fogo, eles são irritáveis e temperamentais, e normalmente se irritam ao serem invocados, ao menos que sejam agradados como oferenda de algo para queimar. Por outro lado, se um Shugenja puder aplacá-los, eles tendem a ser os mais claros e de informações mais precisas. Os espíritos da água comunicam seu conhecimento através de imagens sem som. Isso pode ser muito prestativo para um Shugenja que tenta ver um incidente passado. Mas já que os espíritos não transmitem cheiros, sons ou emoções, a informação que fornecem pode ser incompleta ou confusa. E aí quando você usa o feitiço de comunicar, o espírito ele responde para você duas perguntas. Se você fizer incrementos, ou seja, aumentar a dificuldade do teste para fazer a magia, você tem perguntas adicionais a cada incremento. Ah, eu acho que eu vou jogar o sentir dentro do quarto do mano lá. Tá, bom. Vocês vão então até diante do quarto dele. O Isawa Masahiro vai junto também, o anfitrião vai junto. Ele, quando ele vê a Hannah indo pro quarto dele, ele olha assim pra trás, vê a Hannah passando por ele, já bufa irritado. Vocês percebem que ele é meio sangue quente, tá? Ele já vai colocando a mão na espada, ele sai a passos acelerados e para diante do quarto dele, fica encarando a Hannah. O Isao Masahiro chega mais calmamente com todo mundo, e aí ele pede, por favor, Shiba Heikun, podemos então investigar o seu quarto, analisar o seu quarto? Você faz alguma reação, Ju? Eu não sei, eu fico parada olhando, eu fico com medo, mas eu vejo que tá diante de todo mundo, né? Porque a gente não tá sozinho. Não. Teoricamente, o manda-chuva tá junto. Pra cara dele. Então okay. Eu fico parada olhando pra cara dele, vendo o que ele vai fazer. Certo. Ok. Você quer tentar uma intimidação, alguma coisa do gênero? Quer tentar provocar ele? Ou só vai ficar parada ali? Pode ser. Pode ser intimidação. Intimidação? Só que o meu Roll 20 ainda não abriu. Eu tô tendo uns problemas. Ah, sim. Ele demora pra abrir. Não, fica tranquila. Fica tranquila. Ó, intimidação. Intimidação é baixa perícia, viu? Tira a honra se você for fazer. Lembrem-se disso. Toda vez que vocês usarem baixas perícias, elas tiram honra. Eita. De vocês. É. Não lembrava disso. Lembre-se disso. Mano. Você quer fazer isso mesmo? Difícil, né? Difícil. Ô, Jeff, mas tá, obrigatoriamente não... perde honra? Ou depende da forma como você faz? Ah, tudo depende. Em Rokugan, tudo depende. Normalmente, intimidação vai fazer você perder a honra. Tá? Mas dependendo tá da situação. Com uma espada pra cima de mim, tá de boa. Quem perde honra sou eu. Então. Nem revidei. Depende da situação. Depende da situação. Aí, nesse caso, você não tá tentando, assim. Como é que eu vou dizer? Você não tá tentando se aproveitar de uma pessoa, você não tá tentando cometer um abuso, sabe? Aham. Uhum. Né? Que a intimidação, ela seria isso, você cometer um abuso contra uma pessoa. Aí você não tá tentando cometer um abuso contra ele. Você tá tentando, na verdade, se impor. Tá impor respeito. Sim. Então, nesse caso aí, não teria um desconto de honra. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Mas só pra vocês saberem, normalmente, uso de uma baixa perícia tira a honra de vocês. Nessa situação específica, não. Então, lembrem-se sempre, tudo depende de como você fizer. Então, sempre procurem ser, assim, bem detalhistas nas descrições das coisas que vocês vão fazer. Bom, e aí? Vai encarar ele ali pra ver se ele... Jogo sim. Então, beleza. Eu vou ficar nessa. Joia. Deixa eu ver aqui. Sua fichinha. Ju. Ainda tá como Ju. Temos que trocar esse nome aqui depois. Perícias. E vamos lá. E vamos nós. Intimidação. Perícias baixas. Intimidação, ok. Você não tem, então é destreinado. Putz. Beleza, né? Tá bom, eu só quero sobreviver. Eu não preciso de mais nada. Ah, deu 14. Não é um teste ruim. Tá? Não é um teste ruim. E eu vou jogar pro Mirumoto Hai. Pro Shiba Heikun. A perícia de resistência. Da perícia de defesa social, que é etiqueta. Então, vou jogar uma etiqueta aqui pra ele. Deixa eu ver quanto que ele tem de etiqueta. Cadê a ficha do danadinho? Ele tem 2. Etiqueta e astúcia. Então, são 5K3. 5K3. Foi ruim esse teste meu. Mas deu 22. Tá. Mirumoto Hana, você fica parada encarando ele. E ele continua encarando você. Em nenhum momento você vê qualquer sinal de hesitação dele, dele estremecer diante do seu olhar enfurecido. E aí ele escuta as palavras do Issao Amasahiro: podemos, por favor, olhar o seu quarto? Ele fica, dá mais um breve momento assim, encarando você. Aí ele pisca, vira assim. Você percebe que ele dá uma respirada, ele se acalma. Claro que sim, Masahiro-san. E aí ele puxa a portinha de papel arroz e abre o quarto pra vocês. Dentro do quarto dele, o que vocês encontram? E eu tô escrevendo, não é uma pergunta não, tá? Ah, tá. Preciso contar o caso do meu primo, né? Que ele foi narrar a primeira vez, né? E aí ele virou pro grupo e falou: bom, vocês entram no castelo, o que vocês veem dentro dele? Ah, eu vejo uma espada mágica que mata qualquer coisa. Ah, eu vejo uma pilha de tesouro. Ai, ai, ai. E era uma vez um mestre, assim. Bom, o quarto, ele é um cubículo quadrado de 3x3, certo? Hoje os cachorros estão gritando. Os caras, eu tô com um pentelinho novo aqui. É atentado até umas horas esse cara aqui. Bom, um cubículo quadrado de 3x3. Exatamente no centro existe um futon, aquele edredom para se deitar. Tá? Aquele travesseirinho de tijolo típico. Ao lado disso, no extremo oposto, assim, no lado oposto da onde vocês estão, né, da entrada, tem uma janela, certo? Janelinha, papelzinho arroz também, que dá para o exterior do palácio, tá? Lembrando que vocês estão no segundo andar. E do lado, assim, da cama dele, né? Entre a cama e a janela, próxima à cama, tem uma mesinha, tá? É como se fosse um banquinho ali, tá? É pequenininho, baixinho, para você ficar utilizando em 6A, tá? Uma mesinha para fazer treino de caligrafia, para quem faz caligrafia. Tá, em cima ali tem um rolo de pergaminho, tem pincel, tem tinta também. Tudo guardado, seco, limpinho. E tem ali no chão próximo, tem uma bandejinha. E nessa bandejinha tem uma garrafinha pequenininha de saquê, tá? Uma garrafinha de porcelana com um copinho de saquê. Copinho é aquele pirizinho, sabe? Aquele pratinho que eles tomam saquê. E vocês não sabem se tá cheio ou se tá vazio isso, tá? Assim, pra esquerda de vocês, tá? Que, ou seja, pro lado da cabeceira da cama dele. Tem uma outra banquetinha, um pouco maior. E ali nessa banquetinha tem algumas mudas de roupa. Tá, tem as roupas dele, tem os equipamentos dele, as coisas dele, certo? Do lado da cabeceira também, no centro da parede ali no quarto, tem um suporte pro Daisho dele, tá? E no caso ele tá com o Daisho na cintura. Daisho são as duas espadas, tá? A Wakizashi, que é o que dá o status de samurai a vocês, que mostra a que classe social vocês pertencem. E a katana, que é o que vocês recebem quando vocês atingem a maioridade, tá? E tem esse suporte, mas o Daisho dele tá na cintura dele. E do lado direito desse suporte, desse Daisho, tem a armadura dele. Tá? Ele tem uma armadura de laranjada e vermelha, tá? Da Fênix. E eu vou mostrar uma imagem dele aqui pra vocês no Roll20. Você já tá conseguindo enxergar aí o Roll20, Ju? Não, ainda não. Não? Eu te mando aqui. Eu tô tentando, mas não tá. Eu mando aqui no chat do Google Meet também. Acho que vocês conseguem clicar no link e ver a imagem. Esse cara aí que... É essa armadura que ele tem, tá? E essa armadura, obviamente ele não tá vestindo ela no momento, tá? Porque vocês estão num momento de só assim de confraternização, a disputa tinha acabado de recomeçar, e ele tá então em traje de gala, vestindo um kimono da Fênix, tá? Parecido com, assim, nos tons de cor da armadura, tá? Tem ninguém daltônico aqui não, né? Não. Eu pergunto porque o meu grupo que der Araraquara tem o Ariel e o Ariel é daltônico. Então tem que ter um cuidado especial na hora que eu vou narrar cores, esse tipo de coisa. Inclusive eu fiz uma aventura de D&D, uma cena que ele se beneficiou pelo fato de ser daltônico. Ele ficou todo, foi legal pra caramba. Depois eu conto pra vocês. Bom. Esse é o quarto. Tá? Existem aquelas lanterninhas, tá? Que penduradas assim. Onde fica? Não tem lanterna no teto, não. Tem uns castiçais assim com velas apagadas. Né, próximo da cama dele. E é o que tem nesse quarto para vocês explorarem aí. Ele abre o quarto, né? Aponta assim para dentro e fala: "Fiquem à vontade. Vocês não encontrarão nada mesmo, não há nada para ser encontrado aqui. A não ser a prova de minha inocência." O que vocês fazem? Eu posso jogar o feitiço do sentir? Ele tem uma limitação de espaço, né? Tipo, não dá pra usar no local todo, né? No prédio todo, né? Eu acho que dá sim, hein? Peraí. Deixa eu ver aqui. Sentir. Ou sentir, ó. Área de efeito, 15 metros em volta do invocador. O quarto tem 3 metros de raio. Então você vai sentir espírito pra caramba aí. Tá. É só rolar? Então, você vai lá nos feitiços. Uhum. Deixa eu abrir aqui uma ficha. E aí você... Deixa eu abrir sua ficha aqui pra eu olhar ela também. Eu já não lembro mais. Opa, tô abrindo a ficha do NPC. Ó, deixa eu ver como é que tá. Se já tá certinho aqui pra eu te explicar. Você vai nos feitiços, aí você vai lá no sentir... É no conjurar. Só que antes de você ir no conjurar, você tem que escolher qual anel que você vai usar para conjurar, tá? Porque os anéis, eles determinam quantos feitiços você faz por dia de cada anel. Todos os seus anéis são 2. Então você faz 2 feitiços de cada anel por dia. Então você escolhe um e aí desconta ali no feitiços usados, você já marca um do anel que você usar, entendeu? Onde que é? Feitiços usados. Você vai usar qual anel? O ar. Então você vai tentar sentir espíritos do ar. Então ali, ó, sobe um pouquinho pra cima do feitiço, não, tem elemento. Não. Vou usar do fogo. Do fogo? Ok. Uhum. Aí, mudou certinho ali. Tá? Desconta um feitiço do fogo que tá lá pra cima, ali na coluninha de feitiços usados. Ah, tá, entendi. Entendeu? E aí você clica ali no botãozinho de conjurar. E aí ele já vai rolar o teste e já diz se é sucesso ou não. A dificuldade disso aí, só para vocês saberem, é 5 mais 5 vezes o nível da magia. Então, o sentir é um feitiço de nível 1. Então, é 5 mais o nível da magia vezes 5. Então, nível 1 vezes 5, então 5 mais 5, 10. Fácil a dificuldade. Vamos lá. Vai, Gabi! Uia, certinho. Deu 10 em cima. Uia, que sorte. Foi no osso ali. Mas peraí, tem alguma coisa errada. O que, que eu fiz errado? É nível de escola mais anel. Por que ele não considera seu nível de escola? Seu anel de fogo é 2. Ele deveria ter considerado... Estranho. Bom, mas tudo bem, passou. Isso é o que importa. Depois eu descubro o porquê disso. Bom, quando você... O processo, ele funciona da seguinte forma. Você tá com uma espécie de uma bolsinha do lado, assim. Abre ela e ali você procura um pergaminho. Tá? E esse pergaminho, ele é uma porção de bambuzinhos. tá? Todos eles atados, costurados por cordas, por linhas, tá? E nesses bambuzinhos, quando você abre ele assim, tá lá, da direita pra esquerda, tá? Toda a invocação do feitiço. E aí você faz uma prece aos espíritos do fogo. Pra sentir a presença dos espíritos do fogo. Olha, existem espíritos do fogo aí. Porém, eles estão adormecidos. Lembra que eu disse que as velas ali dentro do quarto, elas estão apagadas. Então, ou seja, teve espíritos do fogo ativo ali, obviamente durante a noite, que é o momento em que se acende as velas, né? Porém, no momento, esses espíritos, eles estão adormecidos. Então, para você se comunicar com esses espíritos... Hã? Teria como acender a vela? Se eu arrumar alguma coisa... Sim, você pode acender a vela para torná-los mais ativos e aí tentar se comunicar com eles. Tá. Eu pergunto para quem tá do meu lado se alguém tem algum... Isso aqui tem fogo. As pessoas fumando paeira no rolê. Alguém tem um... Desculpa, alguém tem fogo, não tem que falar outra coisa. Então, é difícil achar fogo nessa zona. Normalmente o kit de viagem de vocês, normalmente todo mundo costuma pegar no kit de viagem a pedra de acender, a pederneira com isqueiro. Eu tenho a pederneira. Ah. Não sei se vocês estariam com isso à mão aí com vocês, mas né? Aí sei lá, se vocês me justificarem, disserem, se você me disser, Candy, que é plausível seu personagem estar com isso, por que ele estaria com isso nesse momento? Beleza, então você pode simplesmente buscar no seu quarto. Possível, possível. Tem muito samurai que é adepto do tabaco, alguns inclusive até do ópio. Porque um caranguejo tá sempre pronto pra sobrevivência. É isso. A gente vive no limite, Jeff. Aqui não tem essa. Aqui a justo. Gente tá sempre preparado. Muito justo, muito correto. Faz todo sentido. Ok, você tem a pedrinha de acender. Você pode ir lá, Shiro. É um teste? Não, não precisa de teste, não. Tá, na vida real precisa, né? É. Bom, eu tenho vela também, então acho que eu acendo uma das velas. Certo. Então você vai, com a sua pedrinha, né? Ritual. Acende algumas velas, né? O Shiba Heikun, ele fica olhando assim, meio espantado, meio assustado. E o Isawa Masahiro, né, o anfitrião, ele olha assim com um ar de curiosidade. E aí você percebe, vocês percebem, né? Enquanto o Shiro ele tá lá acendendo as velas, né? Ele torce a cabeça de lado e ele dá um sorriso assim, singelo. Velas acesas, e aí? Aia. Gabs. Eu vou jogar comunicar. Gabs, lembra que precisa de uma oferenda pra eles responderem melhor. Vixe. Alguém tem algo? O que vem no kit de sobrevivência? É, tem alguma coisa pra queimar, pode oferecer pra eles. O kit de... Um pedaço de roupa. De viagem, um pedaço de roupa, um pedaço de pergaminho, né? Qualquer parede aí que é tudo feito de papel arroz. Mantos. Nos equipamentos tem mantos. Vamos queimar a casa. Aqui o pessoal zoa muito. Vamos queimar um manto pra eles. Esse negócio da parede de papel. Por isso que eu tô brincando. Queima. Vou jogar então, Jeff. Tem que mudar o negócio lá também. Isso, deixa eu perguntar pra você. O anel, né? Tem que pôr fogo. Isso. Isto, fogo. E aí... E aí você clica em conjurar e deixa eu perguntar uma coisa pra você. Duas coisas, na verdade. Se você quiser melhorar o seu teste pra ter certeza de que vai passar, você pode gastar um ponto de vazio aí. Ah, e aí você vai jogar mais um K1 no seu teste. Entendeu? Isso pode te ajudar. Você tá vendo ali no, onde tem a magia? Tem bônus rolado, bônus mantido. Põe um e um ali. Sim. Na, no de cima, no conjurar. Tá. Não no de baixo, que de baixo é dano, tá? E aí, tá. Se você quiser também, o que você pode fazer? Entendi porque. Nossa, você foi no mais difícil pra você. Que é justamente o de fogo, que é onde você tem deficiência. Você tem mais afinidade com o ar mesmo. Mas, de boa. Tá gastando vazio, isso já vai te ajudar. Se você quiser, que você fazendo esse feitiço, você tem direito a ser respondida duas perguntas. Tá? Você pode fazer incrementos, ou seja, a dificuldade vai ser 10 de novo. Você pode fazer incrementos, cada incremento aumenta em 5 a dificuldade. Tá? Você pode fazer um incremento para ter uma resposta mais clara, por exemplo. Você pode fazer um incremento para ter uma resposta adicional além das duas que você tem. Se você quiser. Se você não quiser, você pode rolar normal. Você que decide. Hora do remédio. Eu vou... Não, deixa eu só rolar aí. Eu vou lá tomar. Eu vou rolar ele... Normal mesmo. Normalzinho? Então, pode. Mas se eu colocar incremento, a única coisa que aumenta é a dificuldade. Se você colocar incremento, ele vai aumentar a dificuldade e o incremento ele vai te servir para um bônus extra. O bônus pode ser uma clareza melhor nas respostas, ou você ter uma pergunta adicional para perguntar, ou sei lá, aí a tua criatividade vai te ajudar também. Amiga, posso dar uma opinião? Sei que a magia é sua. Pode. Mas eu acho que a gente só precisa de uma pergunta, duas na verdade. A primeira é, vocês também viram o cara lá matando o outro cara lá? Se sim. E como o Jeff diz, os do fogo são mais sinceros. São melhores. E... Sim. É. E a gente vai queimar o manto pra eles, né? Cuidado, cuidado, cuidado, Elô. Você tá a partir de um raciocínio extremamente errado, sabe? Por quê? Porque você tá falando de perguntar se os espíritos viram ele matando o cara lá, mas os espíritos, teoricamente, eles estão no quarto do cara. Eles não foram no quarto do outro lá pra ver quem que matou. Eu achei que a Gabs tinha feito pra casa inteira, não só pro... Não, é porque é só 15 metros, então... É 15 metros, é que vocês estão no quarto ali do cara, né? Tá, 15... então o que dá pra perguntar é o que eles viram na noite que o cara lá morreu. Porque, tipo, se eles viram, por exemplo, o cara lá que a gente acha que matou tirando a roupa do dragão, ou qualquer coisa assim... É uma prova. Ou ele com a faca que matou. É outra prova, sabe? Ao menos ele vê em torno de 15 metros, dá pra gente eliminar a hipótese, assim, quem tá nos 15 metros ali próximo. Enfim, vou jogar então, Jeff. Então vai lá. Rola o teste. Dificuldade 10. Até aparece a dificuldade lá. Ui, aí em cima! Se não fosse o gasto do vazio, não tinha passado. Desconta um pontinho de vazio lá e boa, olha. Certo. Você faz a prece aos Camis, aos espíritos do fogo. Eu coloco no vazio gasto. Isso, vazio gasto. É. E aí um espírito de fogo atende ao seu chamado. E ele se manifesta diante de você, tá? Se levando a partir da chama de uma das velas que estavam ali no local. Que já estavam no local, tá? Ele se leva ali, e aí vocês, todos vocês veem, tá? Como se fosse um corpo humanoide surgindo na chama da vela. A chama da vela, que ela era uma coisinha pequenininha assim, de um centímetro, dois de altura, né? Ela vai facilmente para uns 30 centímetros de altura, a vela começa a ser consumida rapidamente, e essa chama, ela assume uma forma, assim, ligeiramente humanoide. O que, que você faz? O que, que você pergunta? Dá um manto pra queimar. A gente consegue ver isso tudo? Vocês estão vendo isso. Um detalhe importante. Um detalhe importante pra vocês saberem, tá? Embora os Shugenjas comumente eles façam isso de recorrer aos Camis para saber dos eventos, o que, que aconteceu, tá? O testemunho de um Kami, ele nunca é usado como prova num tribunal, porque o Shugenja, ele pode manipular a resposta que o Kami vai dar. Então tem esse detalhe aí. Então vocês vão coletar a informação, mas tem que ter astúcia aí no uso dela depois. Vamos lá. Quais são as duas perguntas? Eu falo, e aí, né? Tudo bem? E aí eu ofereço pra ele os mantos, um manto, na verdade. Ok, primeira resposta. Ele fala pra você, tudo bem. Tá, pergunta. Tô brincando. E aí, tudo bem? Tudo bem. Qual que é a próxima pergunta? Quando você oferece um manto pra ele queimar, né? Assim, imagina que como se fosse um homenzinho com cabelo de fogo. O cabelinho de fogo dele, como se fosse o Curupira, sabe? Seriça, assim. Certo? E ele meio que abraça, assim, aquele tecido, né? E vai consumindo rapidamente o tecido. E fica... Nossa. Vocês percebem, assim, que é estranho, mas vocês têm a impressão de que aquela chama está feliz. O fogo tá feliz. É. Tá. Por quanto aí tempo é a questão, né? Eu posso perguntar agora? Pode. Tá, gente, se alguém aí tiver ideias, mas a primeira você viu... Não, melhor. Quem foram as pessoas que estavam próximas do quarto do Asako na noite em que ele morreu? É essa pergunta mesmo? Tem certeza? Eu não sei como formular ela melhor. Elô, o que você tinha falado? Amiga, eu acho que, assim, você perguntar quem tá perto do quarto é meio, sabe, tipo, abrangente. Uhum. E pode ter um monte de pessoa perto do quarto. Eu acho, não sei, posso ter errado também, tipo, pessoal opinem. Mas eu acho que a gente podia perguntar, Jeff, você não falou como que o Espírito do Fogo se comunica? Tipo, ele fala, ele mostra imagem, o que, que ele faz? Sim. Não, ele não fala. Ele não fala. Normalmente ele vai se comunicar na forma de imagens. Tá. Então, tem que pensar uma pergunta em que dê pra ele caracterizar. Que vai, Jeff, e assim, é só pergunta, a gente não pode fazer um pedido. Pode tentar. Tipo assim, nos mostre. Pode sim. Porque, amiga, a gente pode pedir pra ele nos mostrar a noite do. Tipo assim, a noite, como foi. Como tava o quarto na noite do assassinato, entendeu? Durante toda a noite do assassinato, o que aconteceu no quarto, sabe? Que aí a gente pode ver se o cara do. Se o cara saiu, se ele voltou, se ele trocou de roupa, sabe? O quarto de quem, você fala? Desse cara, do que a gente tá, amiga, do que ele vai ver. Aí então vou perguntar isso. O Foguinho, então, é o seguinte. Como que estava o quarto na noite, né? Qual era a movimentação do quarto na noite do crime? Nesse quarto, no caso, né? Do Bushi. Como é que é? Como estava o quarto dele, né? Qual que era a movimentação na noite do crime? É tipo assim, Jeff, uma câmera mesmo, entendeu? Tipo... Pra gente saber se ele mostrar tudo o que aconteceu na noite do crime dentro do quarto. Como estava a movimentação? Tô pensando como é que eu vou responder isso. Mostra pra gente como câmera. Não, a câmera pegou fogo. Ai, Jefferson, nossa. Piadista. Como estava a movimentação? Ou melhor, ou pode ser... se falar houve movimentação... Não vai ser muito específico. Como estava a movimentação? Tá. O que, que o foguinho faz? Ele diminui de intensidade. E fica uma chama bem... bem, assim, fica uma chama assim, bem pequena, bem tênue, bem calma, bem branda. Tá. Deixa eu ver se consigo dar algum detalhe extra. Mas, Jeff, ele não tem como mostrar a imagem pra gente, tipo, de como foi a movimentação? É isso que eu tô pensando aqui. É, se eu não mostrar, por exemplo, na imagem de alguém entrando, alguém saindo no quarto. Trocando de roupa. Ai. Pera aí. Calma. Deixa eu consultar uma informação aqui. Elô, que ódio, eu fui ver as promoções do iFood lá. Milkshake de chocolate por R$1. Aí o restaurante tá quase fechando, então eles não vão entregar. Amiga, eles entregam sim. Esses dias eu pedi um... Não, não tem como, porque aí, ó, eu clico e falo, esse restaurante abre amanhã às 10h30. Ah, já fechou então. Então, não faz sentido. Certo. Acho que tô fechando mais sim. Olha, o espírito ainda faz o seguinte, tá? Então ele diminui a intensidade da chama, certo? E aí ele forma, assim, nas chamas vocês veem uma imagem, tá? A imagem mostra alguém caminhando pra fora do quarto, voltando pra dentro do quarto, e quando é um foguinho, assim, que vai se deslocando, certo? Quando esse foguinho, ele é um hominho de fogo assim que vem voltando para dentro do que seria a área do quarto, tá? Conforme esse foguinho ele vem voltando, entrando, vai desprendendo algumas brasinhas dele assim e despencando e caindo, tá? Essas brasinhas vão caindo. Aí mostra essa figurinha de feita de chamas, tá? Ela fazendo gestos, movendo os braços assim para trás. Uhum. Como se despisse. Faz gestos assim com a mão. Como se embolasse uma roupa. E aí faz um gesto assim, como se cavasse o chão e colocasse essa roupa debaixo do chão. E faz um gesto como se descavasse o chão, como se encobrisse essa coisa que enrolou no chão. O Jeff, isso aí no quarto? Aí no quarto. Nesse quarto. E a gente consegue ter noção de onde foi? Como assim, onde foi? Que ele cavou. Não, se não tiver, não tem problema, só pra saber. Sim, o que vocês estão vendo é como se fosse uma maquete do quarto. Tá? Uma maquete do quarto. A chama, ela se expande assim. E aí forma como se fosse uma maquetezinha do quarto. O hominho caminha pra fora. O hominho volta pro quarto. Exatamente no centro do quarto. Ele cava o chão. Enfia o negócio. E cobre de novo. Exatamente no centro do quarto. Embaixo do tapete. Sim. Esse chão é do quê? Embaixo do tapete. O chão ele é coberto de tatame. Tá? Tem aqueles tapetinhos de tatame. Embaixo dos tatames é madeira. Tá. Isso é o padrãozão. Tá, aí todo mundo vê isso menos eu, tá, galera? Então se alguém puder me contar o que tá acontecendo. Eu não posso. Cegos, surdos e loucos, meu Deus. Tá, aí tô tentando pensar na segunda pergunta, vamos lá. Tá, eu vou perguntar então pra eliminar algumas alternativas. Aí eu pergunto se todos os... Se a pessoa que cometeu o crime é do clã da Fênix? Não, ou melhor. Não, vou facilitar. Vou abranger. É, qual é o clã da pessoa que cometeu o crime? Mas que crime? Será que esse espírito sabe de algum crime? Da morte do Asako. Mas será que esse espírito sabe que alguém morreu? Porque o espírito ele tá ali na velinha, tá? Uhum. Ele não o espírito ele não saiu do quarto. Esse espírito aí. Ah, entendi. Mas tá, o espírito assim... não conversa, não fofoca com outros espíritos? É espírito, não é ser humano, caramba. Amiga. Não sei, o que você acha? Você pode perguntar? Você pode arriscar. É, vai amiga, pergunta, a gente já meio que já sabe mesmo. Tá, então, tá, é isso. Eu vou perguntar se... Alguém... Não sei, agora se eu pergunto se alguém do clã da Fênix ou de que clã era o criminoso. Então, pensa, formula um pouquinho melhor. Tem um detalhezinho tá. Que vocês estão esquecendo. Quando você comete um assassinato, você perde muita honra, eu acredito, né? Ah, sim. Com certeza. Jefferson. Diga. Intenção assassina é um sentimento? Intenção assassina? É. Ah, eu acho que sim. Depende. Eu, o que você tá bolando? Que os caminhos eles não entendem de sentimentos, né? Depende dos caminhos, né? Caminho do fogo. Caminho do ar é mais ligado em sentimentos, né? Caminho do fogo é mais irritadiço, mas... Os caminhos da terra, que eles ignoram completamente sentimentos. Os outros, normal. E os do ar, assim, eles se focam nisso. Mas os do fogo e da água, eles percebem sentimentos, sim. Como um ser humano perceberia. Ninguém fez ideia desse detalhe que o Jeff tá falando, que a gente tá esquecendo. Amiga, o que eu acho... Veja bem. Se você perguntar de que clã que é, lembra que o cara tava vestindo uma roupa do clã do dragão. Então se você perguntar de que clã que era o assassino, ele vai falar dragão. Porque ele tava com a roupa do clã do dragão. Não sei se é isso que o Jeff falou, mas eu pensei nisso, pelo menos. Raciocínio bom. Vocês podem acabar incriminando mais ainda o Miromoto Hai. Oi, desculpa? A gente chegou a achar a arma do crime? Não, né? Não. Não. Tá, eu vou perguntar... Eu não sei se eu vou precisar usar outra magia que eu tenho aqui. Porque é que seria pela luz da lua, né? Você pede aos canos para revelarem o que está escondido. Uhum. E aí eu perguntaria para ele onde está a arma do crime. Do assassinato, né? Mas eu não sei se preciso jogar esse feitiço, até porque é do ar, né? Não sei se... É, você teria que fazer um outro feitiço, na verdade. Mas se eu só perguntar, ele não pode me dar uma resposta. Como é que é? Se eu só perguntar, porque são duas perguntas, né? É, você pode perguntar pra ele apontar, né? Ou você pode fazer o outro feitiço pra revelar algo oculto. Amiga, pergunta. Decide. Se ele souber, se ele não souber, é isso. É isso. Lembra assim, você tem mais um monte de feitiço aí pra gastar. Se não chegar no que você quer com esse feitiço, só refazer. Uhum. Tá, eu faço isso então. Depois eu vou contar pra vocês uma jogada que o Rodrigo fez aqui, que foi sensacional. Beleza, então, você faz isso. O que, que é isso mesmo? Pergunto, onde... você poderia apontar onde está a arma do crime? A arma do crime. O que, que é a arma do crime? Arma. Que é a arma faca, do crime? Não. Uma faca. Não ok. É uma faca, gente? É. Uma facada, não é? Sim. Punhal, sei lá. Isso. Esse negócio aí. Segura a caminha. Lembra assim, esse caminho ele tava aí no quarto de bolha. Nem sabe que foi cometido um crime, teoricamente. Uhum. Se você falar só, me mostra a arma do crime, se ele não souber que um crime foi cometido. Uhum. Tá, então eu vou explicar. Eu vou reformular bem bonitinho. Cara do Fogo, meu amigo, assim. Aconteceu um assassinato com um assaco. Esqueci o sobrenome. Shizu. Que foi quem convidou todos os samurais para virem até aqui jogar um torneio. E a gente está encarregado de descobrir quem matou ele. E ele levou uma facada, o que a gente sabe até agora. E a gente sabe que uma pessoa usou a roupa de alguém do clã do dragão. E aí, eu gostaria de saber... se por acaso há uma faca escondida, uma faca que não seja de cozinha, que não seja, enfim, que tenha algum vestígio, né, de sangue, de qualquer coisa, nesse espaço eu também, né, não sei se ele pode falar do lugar todo, ou é só do quarto. Certo. Conforme você vai dando essa descrição toda pra ele, ele continua ali avidamente consumindo aquele tecido, certo? Que você colocou ali pra ele consumir. Você vê o Kami por um momento ele parar, né? A chama que tava lá toda disforme consumindo o tecido para, volta a assumir assim, um aspecto humanoide, só que só o torso dele, né? Só o busto, do busto pra cima, né? Até porque do busto pra baixo não dá pra ser, né? Se é busto, né? E aí você tem a impressão de que ele abre uma boquinha assim e arregala uns olhinhos assim de espanto, né? Conforme você vai descrevendo, né? Prendendo a atenção dele. E aí quando você pergunta se há uma faca ensanguentada escondida, né? A chama ela se afina, ela cresce e aí ela faz uma curva e se projeta pro centro, assim, do quarto, onde tá a cama do Shiba Heikun. Eita, gente! Chupa, filha da puta! Vamos cavar esse trem aí, vamos procurar. É isso, eu agradeço. Ele falou, caso precisamos de você, um beijo. A gente chama depois. A chama volta a assumir a forma de fogo nessa normal. Nessa hora, quando acontece isso, eu solto um ahá! Quebrou o voto de silêncio? Estragou seu voto de silêncio. Ela faz assim, ahá! Eu perdi honra por isso. Essas crianças malditas, esse cão encherido. Esse cão falante. Tá. Agora, gente, eu proponho a gente reunir todo mundo que tá na investigação pra gente conversar, porque não basta a gente só falar que um canto falou pra gente que a arma tá aqui, né? A gente precisa também interrogar o Buxi lá. Amiga, pera, não, ó, todo mundo viu tudo, tá todo mundo lá, inclusive o... Tá todo mundo? Ai, eu achei que tava só eu que... Não, amiga, tá todo mundo. A gente vai cavar, né? Vamos achar as coisas vamos primeiro, cavar, né? Vamos cavar. Eu bloqueei a saída pro carinha lá, o pau do cu que matou o cara lá não sair. Ok. Já que eu não posso ajudar a cavar, não tô enxergando nada mesmo. Eu sei que tá tendo uma movimentação e vou ter a saída. Tá, eu esqueci que eu era ser. Você percebe, Guilmei, que conforme a Doji Aya vai perguntando pros Kamis, e você sente o calor dentro da sala, ele se alterar, né? Você sente uma agitação por parte do Shiba Heikun. E aí você vai e bloqueia a saída. E ele, é um ultraje isso. Ela está, obviamente, manipulando os Kamis. E aí é o... Que eu não vi, gente. Então alguém manda Isawa... O Isawa Masahiro, ele fala... Por favor, alguém olha embaixo do futon. Quem vai? Quem vai? Posso ir. Vai lá, Kenji, vai lá. O que, que você faz? Descreva a sua ação. Eu vou... levantando o futon com cuidado. Aham. Tiro e... Já encontro alguma coisa? Quando você levanta o futon, tá o tatame ali, bonitinho. Ali de baixo. Tá, eu vou... Acho que pegar uma faca. Uhum. Pra me ajudar a retirar o tatame. Ok. Pega uma faca, enfia assim no, na beiradinha, na, na emenda do, dois tatame ali, né? Ergue ele e aí você levanta o tatame. E aí tá o piso de madeira ali. O que você faz? De madeira? Tem como cavar madeira ou algo assim? Vê se tem alguma madeira solta. Nossa, a gente vai destruir o quarto. Cara, assim... Vê se tem alguma madeira solta. Tipo, pra tirar, assim. Posso usar, sei lá, investigação pra ver se encontro algum... Investigação. Ênfase em procurar. Se você tiver a ênfase em procurar, joga com ênfase. Se não der certo, só quebra a madeira mesmo. Que se foda. Ninguém pode dizer que a gente não tentou. Ok, acho que... O louco! O meninão corrou o quartinho. Você vai com o cabinho da sufaca, tum, tum, tum, tum, tum, tum, batendo assim, você percebe um pedaço do piso ali que tá oco. Aí você vai com a faca, põe assim na, na, na tábua, e aí você ergue uma tábua, você percebe que tem um compartimento secreto. Dentro desse compartimento secreto, você encontra uma faca e um hakama e um keikogi verdes, cobertos de sangue, embrulhadinho ali. O que você faz? Tá todo mundo perto ali olhando, né? Ou vocês estão aguardando mais afastados? Não, tô ali querendo conferir. Tá ali do Kuzaya, né? Tá assim, né? Mãozinha no queixo, né? É. E olha pra cara do... Qual é o nome mesmo? O Shiba Heikun. Do Bushi. Assim, né? É. O próprio Shiba Heikun, ele se aproxima e dá uma espiada e dá uma olhada. Mas que absurdo! Quem colocou isso aí? Obviamente alguém está querendo me incriminar. Por favor, fala que o foguinho respondeu. Quem que colocou isso daí aí? Só pode ser alguém do dragão. Olha de novo pra Mirumoto Hana. Não, peraí. Quem tem que se explicar aqui é você. Quem tem que se explicar aqui é ele, não é as outras pessoas. É no quarto dele que a gente achou os negócios. Né? Eu não sei isso, eu não sei disso, a gente tá falando pra vocês, né? Não tô falando na ação porque eu não tô vendo. Então eu não sei o que vocês acharam. Não, você não sabe o que achou, mas você sabe que ele tá tentando se justificar de alguma forma, né? Pinta um climão. E ele vira pra Guilherme aí na porta e fala... Ora, cale-se. Quem não me garante que foi você que colocou? Quem me garante que não foi você que colocou isso aqui embaixo do meu futon pra tentar me incriminar? Ai, eu preciso responder, Jeff. Sério, eu preciso me dar o trabalho de responder esse ser humano, assim. A cega fica olhando pra ele. Sei lá. E aí, o que vocês fazem? Ah, é muito simples, né? O foguinho mostrou a imagem de um homem, não foi? Colocando, eu não sou um homem, logo... Sim. Logo, as contas não batem. A gente já pode prender o cara? Cortar a mão, sei lá o que que faz aí. Ô, ele... Jeff, enquanto ele fica tentando acusar as pessoas do dragão e falando que fui eu, não sei o quê, eu posso, de novo, tentar perceber se ele ficou nervoso, se ele tava, tipo... Sim, com certeza. De, meu Deus. Pode jogar aí uma investigação. Investigação. Com foco. Com ênfase em quê? Com ênfase em interrogatório. Vamos ver, gente, se dessa vez a minha vida... Ó, agora o meu foi 14. Agora você tira 51. Não, agora eu tiro 13. Ai, gente, mais muito alguém bom. Fazer esse teste, por favor? Pelo amor de Deus. Qual que é? Eu faço. Investigação. Com ênfase em interrogatório. Interrogatório, isso. Isso porque eu tenho uma ênfase ainda. Imagina se eu não tivesse. Eu não tenho. Ah, não, eu tenho interrogatório. Investigação. Cadê? Aqui. É com ênfase em interrogatório mesmo? Isso. Isto. Tá, legal. Nossa, gente, pelo amor de Deus, mais alguém faz esse negócio. Meu, não, ele tá falando a verdade, você tem certeza. Você começa a se arrepender disso. Vocês começam a se arrepender disso. Vocês estão acusando um inocente aí. Alguém colocou isso pra incriminar ele, é certeza. Não, eu não. Pobre coitadinho. Eu não meu claro. Gente, não tem como investigar. Aquela, né? Será que eu matei mesmo, né? O dado foi tão ruim que eu começo a achar que, de fato, eu matei. Se você cheirar a faca e a roupa, vê se tem o cheiro dele na faca, Elô. Tá, vamos lá. Tá, alguém traz pra mim, hein, pra mãe. Eu não precisar sair da porta, vem. Vamos lá. Eu levo lá até você, te dou nos seus braços. Tá, me dá na faca. Vamos lá. Jeff, em investigação... Dessa vez, com treinamento só, né? Sem ênfase. Pode ser ênfase notar nesse caso aí. É, que notar eu não tenho, só tem interrogatório. Ah, que pena. Mas é treinado então, né? Isso, treinado. Ai, gente, vocês confiam demais em mim, sabe? Não... Caramba, Elô. Tá é, demais, hein? Eu tenho a sensação que tem alguma coisa errada com os dados. Eu também. Não, é sério. Não, deixa eu explicar. É porque quando eu joguei com a ênfase, também foram só 3 dados. Mas tá certo. A ênfase, o que ela faz é permitir que você rerole os uns. Se você tirar algum 1, você vai rerolar pra tentar melhorar o valor. Entendeu? Entendi, eu achei que aumentava os dados. Não, não aumenta dado não. O que aumenta dado é utilizar vazio. Quer gastar um vaziozinho? Vai, eu deixo você gastar o vazio dessa vez, depois do teste. Tá, vamos lá. Vou ser bonzinho. O que eu tenho que fazer? Tem que aumentar um aonde? Joga um com um. Tá vendo aquele rolar que tem lá embaixo? No... Abaixo dos nossos nomes? Só jogar ali. Uhum. Mano, mas que grupo, né? Que grupo peculiar. Eu coloco um... Submit, um? Isso. Um. Um enter. Tá, e aí soma 4 com 7. Aí soma. Soma. Que dá 11. 4 com 7, 11. E joga mais um dado, vai, porque esse cheiro é bem característico, você tem mais um K1. Vocês levaram a faca pra ela cheirar? O que que vocês fizeram? A Gabs me levou e tá na minha mão. Mas levou o quê? A faca. A faca? Ok. Não, eu levei tudo. Levou tudo? A faca e o... Então joga mais um K1 aí, Elo. Ei, amiga, compliquei sua vida. Jeff, vai... Não, diz a minha Nossa, Elo, você tem que se benzer, menina. Tem que pedir perdão pras fortunas. Tem alguma implicância comigo. Tem que pedir perdão pras fortunas. Cena dela cheirando a faca loucamente e continua cheirando a faca loucamente. E não fala nada e continua cheirando a faca. Mas essa dificuldade era o quê? 15? Pior, ela pega a faca assim. Pega a faca assim. Agora eu vou desvendar esse mistério. Corta o nariz fora. Jeff, quanto era a dificuldade? Ai, 15. Deixa eu ver. 15. Ai, gente, só desgraça, viu? 15, você não passa. Não consegue sentir o cheiro. O cheiro de sangue, ele tá muito forte ali na faca. Uhum. Aliás... Não, minto. A dificuldade é 10. Você passou. Porque a Doji Aya levou a roupa junto. Levou a roupa junto. Mano, isso faz com que seja fácil sentir o cheiro. Ele só trouxe situação ruim, não necessariamente ajudou. Ela só é estranha que fica cheirando as coisas. Tem que dar alguma coisa, mano. Sim. Tá, okay. E aí, o cheiro? Você sente o cheiro dele evidente ali. Na faca você não consegue perceber, mas na roupa é muito evidente, ele se destaca. Aquele cheiro de sovaco azedo. Tá, eu viro e falo, então, galera, lembra que eu falei do negócio do cheiro? Então, o cheiro da roupa é igualzinho do tio aqui do quarto. Seguinte, se vocês quiserem cheirar pra tirar a prova, vocês cheiram também, entendeu? Ou vocês acreditam em mim. O negócio tá no quarto dele, tá enterrado nas coisas dele. Ele cheira a sovaco podre, o negócio cheira a sovaco podre. Então, assim, é isso. Você tá falando isso em voz alta? Não com essas palavras, né, Jeff? Ok. Ok. Tudo bem. Não, tira a parte do sovaco podre. O que eu falei é que é caro os senhores que estão presentes aqui comigo. O cheiro que eu encontro nestes objetos é o mesmo cheiro do dono do quarto, que eu nunca lembro o nome. Eu provavelmente não lembro o nome. Shimba Reikun. Do Shimba Reikun. Podem tirar a prova por vocês mesmos, cheirando o tecido, cheirando a faca e cheirando ele. É o mesmo cheiro. E eu acredito que temos provas que comprovem que ele é possivelmente o grande assassino. Mas deixo a vocês a chance de falarem e pensarem por si mesmos. Enquanto a Guiomei tá farejando e falando, fazendo esse discurso para vocês, o que vocês estão fazendo? Onde vocês estão? Como que tá a atenção de vocês? Eu tô olhando pro cara. Você tá lá encarando ele o tempo todo? É, não tô perdendo de vista. Ok, os demais. Ela mesmo. Focada nela. Os demais. Eu, por dentro da máscara, tô só dando risada do cachorrinho cheirando. Ai, ai. E você, Kenji? Eu tô olhando pra ele e eu quero falar alguma coisa, mas eu sou... Olhando pra ele? Social. Ah, tá. Ok. Hana e Shiro, vocês estão focados no Shiba Reikun. Vocês veem ele se afastando, indo na direção oposta da porta do quarto. Ele olhando assim, chacoalhando a cabeça, em descrédito. Ele vai fugir, cara. Aí ele leva a mão até a espada dele. E puxa a espada da bainha, pra fora da bainha, sabe? Ele destrava a espada. Ele destrava a espada, mas ele não saca ela. Ele só tira um pedacinho dela pra fora da bainha. Vocês dois... Meu cajado pra ele, tipo, meio Aang, assim. Certo. Vocês dois, que estão com a atenção focada nele, vocês podem jogar um teste de percepção. É fácil essa dificuldade. A dificuldade é 10. Enquanto ele... Ai, desculpa. Você tá sem roll 20, né? Vamos lá. Perception. Perception. Ó, o Candy viu. Oi, o seu deu 10 certinho, Ju. Beleza. Importante que importa. Então, vocês dois estão focados com atenção nele, tá? Vocês veem ele se recuando, assim, chacoalhando a cabeça em descrédito. Isso é um traje, isso é um absurdo. Ele põe a mão na espada, saca a espada. Isso é um traje, isso é um absurdo. Eu estou sendo desonrado. Eu exijo um duelo para limpar a minha honra, para que essa cega engula suas palavras. E aí, enquanto ele fala isso, ele vai se afastando, sacando a espada ali de levinho, tá? O Isao Masahiro, ele olha, focado em tudo que a Gyomei tá fazendo e tá falando, né? Ele fala: sinto muito, Shiba Reikun-san, mas há provas suficientes para incriminá-lo. Não posso permitir este duelo aqui. É um ultraje, é um absurdo. Essa cega está cobrindo os olhos de todos vocês com a escuridão dela própria. E aí vocês dois que estão ali com a atenção focada nele, vocês veem, ele sacou a espada, ele vai com dois dedos assim na espada, e ele puxa dois dedos assim no fio da espada, cortando assim, dois dedos, abrindo um talho nos dois dedos. Ele faz marro. O quê? Ele faz marro, né, Jeff? Quando ele faz isso, Jeff? Quando ele corta, e ele fala, ela está espalhando a escuridão dos próprios olhos dela, nos olhos de vocês, todo o ambiente ali escurece, fica escuro. Vai, Eloise, seu momento. Nossa, deixa eu ver um feitiço aqui. Quanto a Gabi fazer feitiço, eu tenho coisas a dizer. Porque eu acho que a gente tinha combinado alguma coisa. Ou eu tinha perguntado alguma coisa sobre sentir... Aquelas coisas de escuridão nas pessoas, mas isso não tem nada a ver, né? Porque isso é marro, certo? Isso é marro. E o que eu... Tá. Ah, vocês viram, né? Ele cortando os dedos. Vocês falam que vocês viram ele cortando o dedo, gente. Só pra ninguém, né? Ficar descontando. Tá, vocês dois podem jogar um teste aí? Pode ser um teste de inteligência. Pra facilitar pra vocês. Oi, Jeff, quando fica tudo escuro, tipo, pensando que eu sou cega, pra mim não faz diferença nenhuma se ficou tudo escuro, porque eu já não vejo nada mesmo. Ficou tudo escuro pra você. Todo mundo desesperado, Elo. O que está acontecendo? Mas logo assim, é óbvio, eu acho assim, que fica meio óbvio que eu percebo a tensão no ar, né? Tipo, que todo mundo ficou meio... O que está acontecendo? Sim. What the fuck? Sim. Deixa eu ver suas vantagens aqui. E aí eu começo a meio que, tipo assim que eu percebo que alguma coisa deu ruim, eu ativo os meus sentidos pra perceber onde que o vilão tá, sabe? Tipo, onde que ele tá, assim. Pra seguir exatamente onde ele tá. Qual que é o seu nome, Elo, mesmo? Gyomei. Eu falo, Gyomei, tá tudo escuro. Ele escureceu a nossa visão. Você falou mesmo? Vocês... Eu falei, foda-se, é um momento Olha crítico. Olha só. Quanto você tinha de honra? Vamos ver aqui. Quanto você tinha de honra, Ju? Vai pra menos 2 de honra. Ai. Tinha 4.4 de honra. Ok. Eu não perdi honra. Ok. Deixa eu ver aqui. Onde você vai se danar? Não, Jefferson, parou. Eu tenho justificativa pra isso. Não quero saber. Não quero saber. Você ganha 6 pontos de honra. Você ganha 6 pontos de honra. Sua honra vai pra 5.0. Ah, então obrigada. Você quebrou o seu voto de silêncio. Pelo bem maior, o bem do Império. Porque você e o Shiro acabaram de testemunhar a conjuração de Marro. Magia de sangue, magia profana. Que espalha a mácula das terras sombrias. Onde quer que ela vá. Nesse momento, Gyomei. Desculpa. Eu falo que ele tá usando Marro. Ok. Tá tudo escuro, ele usou Marro. E aí você sente o ar pesado e você sente a presença da mácula das terras sombrias, Gyomei. É, tô acostumada já, né? Famosa coisa do caranguejo, né? Fazer o quê? Viver? Sim. E aí, não, assim, falou isso, a minha atenção vai direto pra localizar onde ele tá, porque eu entendo que ninguém mais vai poder fazer isso. Vocês escutam o som da janela quebrando. Tá, eu vou atrás dele. Já fica a informação aí. Vocês vão atrás dele correndo? Eu vou. Nossa, eu também vou. Todo mundo pula assim pra fora. Eu saco meu pau de bambu lá. Já, pau de bambu. Já preparada. É quase que o seu nome. É boa. Sai correndo estilo Naruto, assim, com os braços pra trás. Todo mundo. Sim. Ok. Vocês pulam, todo mundo vai, né? Vocês pulam assim pra fora da janela. Oi, Marco. Quem falou? Eu sou eu, Kendi. Ah, Kendi, vai. Eu vou sair pela porta pra ver se eu consigo dar a volta. Talvez pela porta? Consegue. Você sai correndo e vai descendo, tá? Vai descendo as escadas, né? Quando vocês pulam no telhado ali, vocês veem ele tá correndo no telhado, se afastando de vocês, indo pros fundos do castelo. Os fundos do castelo, vocês lembram o que tem, né? O carvalho? O carvalho. Meu Deus, ele vai usar o corpo do imperador. Eu grito isso, foda-se. É isso, né? É isso que ele vai fazer, usar o corpo do imperador. Exato. Tá, aí. Jeff. Aí nada, aí vocês vão rolar um teste de iniciativa. A gente vai lutar já? Não, é porque eu ia gritar pra provocar ele, pra fazer ele parar. Pra, tipo, tentar desviar o foco dele do real objetivo dele, sabe? Tá, você pode tentar fazer isso, mas vamos primeiro jogar a iniciativa pra ver, assim, o quão veloz ele vai ser na ação dele. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima da miniaturinha de vocês, com a ficha aberta, e vocês clicam na iniciativa pra rolar. O Jefferson. E eu tô clicando aqui. Pode me falar se eu tenho alguma coisa, alguma bolsa, algum feto, um negócio de flecha, alguma coisa assim? Só pra eu saber. Jeff, como que rola? Nossa. Clique em cima com a ficha aberta. Com a ficha aberta, clique em cima da miniatura e aí clica no dadinho de rolar a iniciativa ali. Tá na abinha de informação, né? Embaixo ali de honra, status, mácula, essas coisas, aí tem iniciativa. Ô Jeff, tem que alterar alguma coisa pra rolar a iniciativa? Não, só clicar na miniatura. Clicou, rolou, já foi. Eu rolei, eu não sei se eu tô fazendo certo. Também não, tenho a sensação que eu tô fazendo tudo errado. Não, rolou certinho aqui. Você rolou. Eu cliquei na miniatura e não rolou nada isso aí. Aí você clica na miniatura e no botão da iniciativa. Qual deles é? Pra mim aparece uns 15 botões aqui. Não, na sua ficha tá escrito iniciativa. É. É um quadradinho marrom ali, um retângulozinho marrom. Na abinha de informação. Achei. Isso. Informação. Agora foi. Quem é ele, Jeff? Aqui das figurinhas. Das figurinhas? Uhum. Ele tá aqui, ó. Shiba Reikun. Ah, ele não rodou. Ele não jogou ainda. Não joguei iniciativa pra ele ainda. Tá, iniciativa, quanto que era mesmo? É reflexos mais um nível, tá. Ixi. 4K3. O primeiro eu cliquei em sem armadura, no dado errado. É o segundo que eu cliquei em iniciativa. Ah, beleza. Você tá de armadura, né? Que você foi pro duelo, é isso? Isso. Tá. Tem um carinha aqui que... Quem que é esse carinha aqui? Quem que tirou 29 aí? Toritaka Shiro. Ok. Alguém tirou 29, né? Ninguém, né? Ninguém tirou 29. Eu acho que é porque o meu rolou duas vezes. Não, tem um bichinho aqui que... Ah, não, é que eu tava fazendo teste aqui em algum momento pra descobrir como é que funciona a iniciativa. Puta, o desgraçado tirou 22 só. Deixa eu botar ordem nessa iniciativa aqui. Descrente, quer dizer, decrescente. Caraca, Miro Motuhana tirou 37. Que miserável, hein? Que miserável, hein? Só porque o cara odeia seu clã. Tá, Guilherme, você queria meio que ofender ele, né? Diga aí seu discurso, vamos ver se isso pelo menos pode dar um bônus pra vocês. Vai lá. Ah, não era exatamente ofender. Tipo... É gritar, tipo... Ei! Sei lá. Posso falar com a nossa língua e vocês interpretam na cabeça de vocês como se fosse uma linguagem rebuscada? Pode. Posso falar com a nossa língua. Eu grito, tipo... Ei! É sério que você vai fugir? Depois de ofender a minha honra, o meu clã, você vai realmente ter coragem de fugir de uma cega, como você falou? Você é realmente tão covarde assim que você não consegue nem enfrentar uma garotinha cega? Você é uma desonra para o seu clã e para toda a ordem de samurais. Você ofende mais de um clã inteiro e você sequer tem coragem de se portar diante de nós como um samurai de verdade. É, como diz uma coisa ofensiva pra mim sobre quem faz marro, Jeff, vai. Como assim uma coisa ofensiva? Tipo, como que as pessoas xingam quem faz marro? É. Putz, não se xinga, só chamam de marro de Sukai, né? Feiticeiro de sangue. Seu feiticeirozinho de merda. Seu cocô de Sukai. É, como que é? É Mahou Kusou, será? Porque Kusou é merda em japonês. Sei lá. Kusou é merda? Kusou Tsukai. Seu Kusou Tsukai, eu não sei o que. Não consegue nem enfrentar uma menininha. Aquelas, me enfrenta se você é homem! E fico xingando, fico gritando. Que ele é um bosta, basicamente. Tá legal. Discurso pesado, mano. Tá legal. Pesado, ah, pesado. E eu grito assim, desonra, desonra pra você, desonra pra sua família, desonra pra sua vaca. É isso. Você vai fazer o seguinte, então, Elô. Você vai jogar um teste de... corte. Que é a perícia de ataque social. E eu vou rolar um teste de etiqueta, que é a defesa social dele. Tá. Corte. Ênfase pode ser retórica pra você. Se você tiver aí. Corte. Etiqueta dele tem 2. É, alta perícia, né? 5K3. Isso, 5K3. Se der bom, 22. Puta que pariu, mas você tá uma decepção, hein? Mas o meu teste foi... Não, meu teste não foi tão bom assim, não, também. O seu deu 17? Meu deu 17. Certo. Uhum. Eu ia parar ele se desse um teste bom pra ele enfrentar vocês. Se você ganhasse. Como você não ganhou... Tirou pertinho. Como tirou pertinho, mas não foi em cima, né? Como você não passou... Não, eu falei, tipo, dá pra ele dar uma diminuída, entendeu? No passo, dá uma pensada. Sim, eu vou... fazer o seguinte, eu vou tirar um K1 da primeira ação dele e vou diminuir em um ponto o anel de ar de água dele para determinar o movimento dele. Bom, primeiro de tudo, como é que funciona o combate em 5 anéis? Primeiro de tudo, ele é mortal, rápido e mortal. Segundo, primeira coisa vocês têm que fazer é me declarar qual que é a postura de vocês. Existem 5 posturas. Ataque, ataque total, defesa, defesa total e centro. Centro normalmente é uma postura assim de espera. De aguardar para ver o que vai acontecer. A postura que normalmente é usada nos duelos. Tá? Defesa e defesa total, o nome já especifica. Tá? Já deixa bem claro isso. Tá? A diferença entre uma e outra... é que quando você usa a postura de defesa, você não pode atacar. E quando você usa a postura de defesa total, você não pode sequer se mover. Fica só se defendendo mesmo. Ataque é a postura mais básica, você se move e ataca. E ataque total, você só pode se mover na direção do seu alvo. e só pode atacar, não pode realizar qualquer outra ação. E aí vocês têm bônus e têm vantagens com esse tipo de coisa. Então eu quero que vocês me digam qual que é a postura de cada um de vocês. Ô Jefferson, só espera um pouquinho. Aham. Uhum. Eu perguntei o que eu tinha comigo. Sim. Você chegou a ver? Só pra saber se, assim, se eu tiver só com um cajado... Cadê seu kit de viagens? Você não me especificou seu kit de viagens aqui. O que você teria no seu kit de viagens? Não acredito. O que você teria com você? Não acredito, eu só tô com cajado. Ah, eu imagino que você não estaria com seu kit de viagens, né? Tipo, uma bolsa que você pendura assim no pescoço. Depois que você já chegou, já almoçou, já jantou, imagino que você não estaria com isso. Tá, mas o que você quer ter? Eu tô com uma katana, pelo menos. Eu acho que não, você é monge, né? Você é uma monge, eu acho que não teria isso. Acho que teria o bastão, sim. Eu não tenho nem dardo. Acho que você pode ter um shuriken ali, uma kunai no seu kit de viagens. Deixa eu ver se... Eu não preciso do meu kit de viagem, eu preciso do meu bolso. Tem do meu bolso. Ah, então, no seu bolso aqui não tá falando. Deixa eu ver se no kit de viagens pode ter, você pode estar com porcaria. Isso. Porcaria! Por isso que depois... Ó, você pode ter um balde. Descrição, tá com até boné. Pode ter um balde, pode ter faca. Sabe. Pode ter uma faca pequena. Misericórdia. Por quê? O que você quer fazer? Mano, eu queria atacar, mas já que eu só tô com um cajado na mão... Você pode tacar o cajado nele. Você pode tacar o cajado nele, se você quiser. Não, mas aí eu perco, né? Porque eu... A minha única arma... Mas você é monge. Você tem jiu-jutsu. Você pode lutar de mão nua contra ele. Você... Ele tá com uma katana, Jefferson! Você é uma arma! Ele tá com uma katana, Jefferson! E digo mais, você tem as suas tatuagens místicas, lembra? Ai, mano... Eu sou a primeira a fazer movimento? Sim. Então, foda-se, eu vou no super ataque, ataque. Ó. Qual a postura? Ataque ou ataque total? Ataque total. Você fica... Ataque total? Legal. Tá. Você vai ganhar 2k1 em todos os seus testes de ataque. Só que sua armadura diminui 10, quer dizer, ele fica mais fácil dele te acertar. Se você quiser tacar o bastão nele pra tentar derrubar ele, você pode. Primeiro eu posso tentar atacar a faca? Você pode fazer só um ataque por rodada. Então vai o bastão, né? Vai que você pode ou a faca ou o bastão. Hã? Você pode ou a faca ou o bastão. Universitários, me ajudem. Ó, vamos lá. Você pode jogar a faca nele. Você pode jogar a faca nele. Você pode jogar a faca nele e causar um dano pequeno. Dificilmente você vai causar um dano suficiente pra matar ele com uma faquinha. Ainda assim é possível de acontecer. Esse sistema, ele permite que essas coisas aconteçam. Você pode jogar o bastão nele pra tentar causar mais dano com o bastão. E você pode fazer algumas manobras de ataque. Deixa eu ver aqui quanto você tem de vazio. Seu vazio é só 2. Você pode fazer no máximo 2 incrementos. Ó, com 2 incrementos você pode tentar jogar o bastão pra derrubar ele, por exemplo. Tá? Ou você pode gastar 2 incrementos pra causar dano extra a ele. Mas, ô Jeff, uhum. se eu tentar lutar com o bastão, uhum. Eu ganho mais alguma coisa ou não? É melhor se eu for só na mão. Se você for com o bastão pra bater nele, o bastão ele dá mais dano do que sua mão. Ah, então eu vou segurar o bastão ou vou tacar a faca. Então tá certo. Então aí você vai fazer uma jogada de facas, tá? Perícia facas. E você vai usar... É, com agilidade, é normal. Deixa eu ver aqui pra você. Perícias. Perícias buguei. Não, vamos direto nas armas, né? Ah, não tá preenchido suas armas aqui. Tudo bem. Só fazer um teste de perícia. Gente! Eu não preenchi nem o nome! Não. Que errado, mano! Não, não sou assim! É... Quem te viu, quem te vê. Não, mas é sério! Quem eu te lembro viu, de ter preparado o kit. Então, não tá não, Ju. Deixa eu ver se eu peguei a ficha eu certa. Eu sempre coloco uma... Eu acho que eu até coloquei que tinha uma concha. Sério? É, porque nunca se sabe, não é mesmo? É, nunca se sabe. Não, não tem nada dessas coisas anotadas aqui, não. Mas tudo bem, tudo bem. Não, oh, que estranho. Na verdade, nem as perícias estão aparecendo aqui, Ju. Eu tô achando estranho, Jeff, tá tudo zerado. Nem meu nome tava. É, o nome não tá, as perícias estão todas zeradas. O que, que aconteceu na sua ficha? Que esquisito. Que esquisito isso. Muito estranho. Muito estranho, é. Eu acho que você foi premiada com um bug geral do Roll20. Que beleza. Bom, tá, vamos construindo a ficha agora, tá? Você teria comprado, então, perícia com faca, né? Quantos pontos você teria gasto na faca? Máximo 3 aí, vai, que é o que daria pra gastar. 3! Os 3? Então tá. Então vamos lá. Então, agilidade sua. Mentira, mentira. Tem o bastão também, né? Tem o bastão também. Então vai 2 no bastão, 1 na faca só. Não, poderia ser 3 e 3, entendeu? Ah, então. Beleza. Bastões, então 3 também. Então vamos tacar uma faca no cidadão. Treinada. Você compraria ênfase na sua arma? Só no bastão. No bastão, né? Ênfase em bastão. Bom. Ok, que estranho isso que aconteceu. Tá, 25. 25. O NA de armadura dele. Ah, esqueci de preencher o NA de armadura do cidadão. 5 mais 5 vezes reflexos. 5 mais 15, 20. O NA de armadura dele é 20, porque ele lembra que eu disse que ele está sem armadura. Então a defesa dele é 20. Você atinge ele, porque deu 25 seu teste de ataque. E agora deixa eu... colocar aqui sua perícia faca, facas, agilidade, e aí qual que é o dano de uma faca? Faca, faca, faca, faca, faca, faca, faca, faca. Acho que eu tenho isso aqui. Não, não tem isso aqui, é uma pena que não tenha no escudo. Deixa eu só pegar aqui rapidão. Ah, e tem mais 2K1 ainda, porque você está em postura de ataque total. Então tava mais fácil até de atingir ele. Ó, gente, quando vocês estiverem rolando muito dado assim, for fácil de atingir uma criatura, procura gastar os incrementos aí. Aumenta a dificuldade para acertar para vocês ganharem efeitos especiais. Capite? Não exatamente, mas beleza. Incremento. O que é incremento? Incremento é o seguinte. A dificuldade para acertar ele é 20, que ele tá sem armadura. Tá? Aí você quer pôr um incremento. Você quer tornar mais difícil de atingir ele pra você ter um efeito adicional. Uhum. Tá? Cada incremento aumenta em 5 a dificuldade. Então vamos supor que você quisesse dar um dano a mais nele, aumentar mais um K0. Você colocaria um incremento. Então passaria a ser 25 de dificuldade para acertar ele. Vamos supor que você quisesse dar 2K0 extra de dano. Então você teria dificuldade 30 para acertar ele. E o máximo de incrementos que vocês conseguem colocar é o anel de vazio de vocês. Entenderam? É um K1, é a faquinha. 1K1, ok, já tá. E agora eu vou rolar o dano dessa porcariala aqui. Dano. E aí vocês vão ver um negócio bem interessante nesse sistema, que é o seguinte. Ele toma uma facada e perde 9 pontos de vida. Ele tem Terra 2. Terra 2. Ah, ele continua saudável. Continua saudável. Sorte dele. Tá? Sorte. É, sorte. Porque conforme vai reduzindo os pontos de vida, você começa a ter penalidades. O ferimento dói nesse jogo. Mas como você tirou só 9, ele não passou de... Ele continua saudável, continua condição de saudável. Se vocês olharem os pontos de vida de vocês aí, vocês vão ver que tem saudável, escoriado, machucado. Quanto mais ferimento você tomar, mais difícil fica pra vocês fazerem as ações. Tá? Então quem saltou fora do telhado e consegue enxergar, vê a Miromoto Hana correndo na direção dele e arremessando a faca. A faca crava nas costas dele, mas isso não é o suficiente para abalar a confiança dele e detê-lo. Ele continua correndo para fugir de vocês. Deixa eu ver se ele vai fugir mesmo. Oh, Miromoto Hana, você ainda pode andar na direção dele também. Vou fazer isso. Se eu puder dar uma cajadada na cabeça dele, melhor ainda. Sim. Não, cajadada não dá. Só tem um ataque mesmo. Tá? Mas você pode se mover na direção dele. Vou fazer isso. Ele vai ter que revidar depois, uma hora. Talvez eu apanhe, mas tudo bem. Vamos fazer uma ordenzinha aqui de combate, ó. Miromoto Hana. Aí o Shiba, que tá lá na frente. O Kawakami. Aí depois, na iniciativa, vem a Gyomei aqui. Correndo atrás do cara. Aí depois vem a Dodiaya e o Shiro. Vamos só trocar aqui. Então vocês estão nessa ordem aqui que eu tô pondo no Roll 20, tá? E a Miromoto Hana, ela joga a faca nele. E já chega perto dele ali. Já praticamente alcança ele. Põe um tiquinho mais pra trás, só você. Shiba Reikun. Ah, ele tomou uma facada, né? Tomou uma ofensa ferrada. Eu acho que eu vou virar e matar a Miromoto Hana. Tá rindo por quê? Eu mato mesmo, hein? Rindo de nervoso. Rindo de nervoso porque eu tô perto. É. Não, mas ele não vai atacar você, não. O objetivo dele é bem outro mesmo. A Elo matou a charada. Ele continua correndo. E ele tá em ataque total, sem restrição de movimento. Então ele vai se mover o anel dele de água. Que é o movimento dele. Complexa. Água vezes 3 metros. O anel de água dele é... Cadê? Olha, ele tem água 3, então ele vai se mover 15 metros. Ah, ele se move um tantão aqui pra frente. Zé, pode te perguntar uma coisa? Pode. É, esse é o caminho mais rápido até o Imperador? Na verdade, não. Porque o que acontece? Eu berrei lá, né? Ele quer não sei o quê, chanela no carvalho. E o Kenji foi pela porta. O caminho que ele tá indo é o mais rápido. Então, tipo, ele meio que vai dar de cara com o Kenji, basicamente, é isso? Isto. Arrasou, okay. Kenji. Boa, Kenji. Socorro. Socorro! Ó, ele vem até aqui, ó. Então ele sai correndo assim, ele se afasta da Hana. Ele consegue correr 15 metros, aí que ele só tá correndo. Beleza? Então vamos lá. Segue o turno. Yodiro, o que, que você vai fazer, senhor escorpião? Que postura você está? E vocês podem trocar de postura todo o início de turno. Então, que postura que você está e o que você faz? Primeiro eu preciso saber que eu tô com a minha espada, né? Porque eu não largo ela, não tinha por que eu estar tá sem ela. Sim, tá eu com a sua espada. Só pegando coisa da mochila aí, pra mim é... faz sentido. Sim, você tá com a sua espada. Você só não tá com ela sacada, né? Acho que as únicas pessoas que tinham uma arma sacada ele... seria a Hannah, que é o... Ele tá a uma certa distância de mim, né? É, ele tá a uma distância de você. O que você pode fazer aí de melhor... seria meio inútil. É, seria você talvez sacar a espada e correr na direção dele. Deixa eu ver um negócio. Na minha mochila de itens... eu tenho uma corda. Quer lembrar um tempo em que eu visitei a América e aprendi a jogar corda pra laçar boi? Eu vou tentar amarrar ele num laço com a corda. Mas peraí, você tá com mochila aí? Não faz sentido. Tem a mochila de itens. Tá, mas você tá com mochila num jantar? Não é mochila, é só o kit viagem. Exato. É uma mochila. Ah, sim, tava no jantar, não teria como eu estar com ela. É, né? Não faz sentido você tá com uma corda aí, né? Bom, então... mas eu vou chamar pra porrada mesmo na espada, é só isso, correr atrás dele. Vai correr atrás dele. Tá. Tá em postura de ataque, então, né? Isso. Tá. Uma complexa, mais livres, mais simples, mais livre. Sacar arma é ação simples. E aí você pode se mover... seu anel de ar pra frente, ó. Vezes 1,5 metros. Pra você sacar a espada agora. Quanto que é seu anel de ar? Ar. Deixa eu abrir o rolê. Anel de ar é 2, né? 2. Então você pode se mover 3 metros pra frente, que é o anel de ar vezes 1,5. Você gasta um tempo assim sacando a espada, menos que você tenha saque rápido. Você não tem saque rápido, né? A vantagem, saque rápido. Atento, não, bem, são grandes. Mão de caranguejo que eu tenho facilidade de utilizar qualquer arma. Certo, mas não pra sacar. Três seriam 3 quadradinhos desse? 2 quadradinhos. Cada ele quadradinho. É na frente aqui? Cada quadradinho é 1,5 metros. Não, ele é aquele vermelhinho lá na PQP já. Ele tá longe pra caramba. Tá longe. É, na verdade ele não tá tão longe assim não, viu? Na verdade ele estaria a 15 metros do primeiro que saiu, do último que saiu. Do Shiro que saiu por último. 15 metros. É, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, assim, ó. Um pouquinho mais pra trás, ó. Porque vocês já saíram logo em seguida. Então ele não consegue ficar tão distante de vocês assim. Ele tá nessa posição aí. Ele tá, Jô, que não tá enxergando a telinha do Roll20. Ele tá a 6 metros de distância de você. Tá. Guiomei, o que você faz? Tá, vamos lá. Jeff, agora você vai me dizer se é possível e depois você me fala as posturas que eu tenho que usar pra fazer cada coisa. Tá. Mas eu tenho como me aproximar dele e usar a minha Kusarigama pra tentar derrubar ele? Usar a Kusarigama pra tentar derrubar, possível. Ela tá sacada? Essa é a pergunta. Ah, ela tá comigo. Se ela tá sacada aí, tipo, eu não declarei em nenhum momento que ela tava, né? Então eu não acho justo eu falar pra você que ela tá. Então não. No que eu não declarei. Então, mas, funciona. Tipo, tem como eu sacar e jogar? A Kusarigama? Sacar e jogar. É, porque nela eu tenho ênfase, no caso. Em armas de correntes, Kusarigama. Sim, deixa eu só ver. Você não tem a vantagem em saque rápido, né? Vamos checar, porque eu nem lembro as vantagens que eu tenho. Checa aí. Deixa eu só dar uma olhadinha na Kusarigama aqui. Kusarigama. Não. Armas de corrente... Deixa eu ver o tamanho que ela é considerada. É grande. Então você não conseguiria sacar e atacar no mesmo turno. Porque ela é uma arma grande. Dá um trabalho pra você sacar isso. Pra eu conseguir jogar, eu preciso estar em postura de ataque, então. Não, mesmo assim. Porque assim, ó, no, durante não, não, o turno... Não, eu sei, não, eu entendi. É só pra entender, eu preciso estar em postura de ataque. Isto, ou ataque total. Uma das duas. Entendi. Não, é, eu acho que... Pode falar. Sei lá, eu acho que agora é a hora. Então, é que eu não tenho como atacar ele, tá? Então eu vou sacar a arma e me aproximar. Ó, o jogo ele funciona assim. Existem três tipos de ações. Ações livres, que envolve sacar uma arma pequena, que foi o caso da Ju que sacou uma faca. Falar até cinco palavras. Fazer uma ação de movimento rápido. Sacar um pergaminho de feitiço. Largar um objeto. Essas são ações simples. Ações livres. Uhum. Ações simples seria ativar um catá, sacar uma arma média ou grande. Se mover um pouco mais. Desmontar de um cavalo, proteger alguém, isso aí envolve manobras de combate. Pegar um item, largar um manuscrito de feitiço, falar mais do que sim falar, você fazer um discursinho, né? Levantar-se do chão. E existem as ações complexas, que seria fazer um ataque, usar uma perícia qualquer, tá? Botar a corda num arco. Essas são as ações complexas. E aí, por turno, você pode fazer uma ação complexa e ações livres, ou duas ações simples e ações livres. Tá? Então, no seu caso, Elo, você está tentando fazer uma ação simples, que é sacar, acusar e gamar. Uhum. Tá? E aí, você pode fazer uma outra ação simples e uma ação livre. Então, você poderia, por exemplo, sacar, acusar e gamar, e usar essas duas ações para se deslocar até ele. Ações simples e livres. Que eu vou fazer. O ataque, que no caso ele é uma ação complexa, você não vai poder fazer. Não, tudo bem. Entendeu? É, e aí eu vou fazer isso. Vou sacar e vou me aproximar dele. É o que eu vou fazer. É. No caso, aí, o Marco também fazer... pode se mover mais um tanto aí, Marco. Porque você se moveu com uma ação livre, tem que se mover com uma ação simples também. Vezes 3 metros. Então você pode andar mais 3 quadradinhos pra frente, Marco. Ô Elô, quanto que é seu anel de água? De água? Vamos ver. Isso. Ele é... 2. 2. Tá, então você vai poder se mover como uma ação livre, 1,5 metro vezes 2, que dá 3 metros. E como uma ação simples, 1,5 metro vezes 3, que dá 4,5. Então 3 mais 4,5 metros. 7,5 metros. Dá 7,5. Que dá quantos quadrados? Que são 2 mais 3, são 5 quadrados. Melhor, vamos medir esse negócio aqui. Aí. Tá, e aí eu saco. E aí você saca e fica com ela preparada pra usar. Notem que o Shiba Reikung também postura, não sacou a espada então... dele. É postura... Diabo, posso só aproveitar que tá no meu turno e fazer uma pergunta? Faça. A postura que não é nem de ataque, nem de defesa, que é aquela lá, que é centrada. Tá, ela serve pra quê? Ela serve pra você analisar o oponente, mas aí você fica parado, entendeu? Uhum. Você não ataca nem defende. Exato, nem se move. Na verdade, você não realiza ações. Uhum. Entendeu? Beleza. No caso, pelas ações que vocês estão fazendo, a melhor postura é a postura de... ataque. Tá, então eu vou assumir a postura de ataque. E é isso, acho que é isso. Não tem muito o que eu posso fazer. Certo, isso aí. Beleza. Então foi seu turno. E aí, turno da Do de Aya. O que, que você vai fazer, Aya-san? Gabs, você está aí? Tá, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou ficar na defesa. Estando na defesa, eu posso me mover e lançar um feitiço de defesa, né? Uma ação simples e uma complexa. Sim, você pode se mover como uma ação simples e fazer um feitiço como uma ação complexa. Perfeito. Tá, peraí. Nossa, seu movimento vai ser 1,5 metro vezes o anel de água. Ação livre. E ação complexa vai ser seu feitiço. Que feitiço você vai fazer? Eu tenho que tô tendo que reiniciar o ouvinte. Ah, tranquilo. Que deu um bug. Quer que eu abra aqui a ficha e fala pra você seus feitiços? Enquanto vai iniciando aí? Não, eu não lembro o nome dele, mas eu tinha pensado nele. Força já consegui entrar. Já foi? Beleza. Tá, eu acho que é um de defesa aí, se não for você... Me fala. Na verdade, você não precisa fazer nenhum feitiço de defesa. Pode fazer um feitiço de ataque. A postura não vai interferir. Eu posso fazer um de ataque? Pode. Tá. Você não pode atacar, mas você pode fazer um feitiço. Um feitiço não é considerado um ataque. Mesmo que seja um feitiço de ataque. Uhum. Entendeu? Uhum. Pensando agora. Eu achei que era só de defesa. Eu não sei porque de arma. Tá. De arma eu só tenho bastão. E eu não tô perto o suficiente dele, né? Certo. Lembra que você pode fazer feitiço também pra... fortalecer seus companheiros, né? Se você achar que tiver algum que ajuda nisso aí. Tá, eu pensei no... Cadê? Gente, deixa eu fazer uma pergunta importante pra vocês. 11h21. Vocês querem ir pra terminar essa cena ou vocês querem encerrar depois que todo mundo fizer uma ação? Depois que todo mundo fizer uma ação, acho que é de boa, pra mim, pelo menos. Tá. Uhum. Que assim, o desafio de vocês agora é deter o avanço dele pra atacar ele. Vocês atacando ele todo mundo junto, o cara não resiste um turno. Cercou, já era, entendeu? Uhum. Basicamente isso. Então não deve demorar muito. Ai, eu não sei o que falar. Tá. Eu vou usar a proteção elementar mesmo. Ok. Posso conjurar? Eu vou usar incremento. Qual que é o feitiço que você vai fazer? Proteção elementar. Ah, tá. É meu último. Entendi. Pode jogar? Pode. Pode sim. Eu vou só aumentar aqui o incremento. Dá pra rolar com o incremento, né? Não, pode rolar normal. Nossa, meu. Ele já foi. Só rolar normal e acrescentar 5 na dificuldade. Nossa, passou tranquilo lá. Tá, você fez o incremento pra quê aí, no caso? Duração, alvos... Seria pra alvo. Então você... Na verdade são dois incrementos que você faz, então. Tá? Você fez dois incrementos, passou tranquilo. Tá. E aí você vai proteger duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Deixa eu olhar aqui. Vai os dois que tá na frente! Quem que é os dois que tá na frente? Eu acho que é eu e Emma, não é? A Ju e o Marco estão na frente. É, o Marco e a... E você, Ju. Eu protejo eles. Tá, você protege eles de um determinado elemento. Qual elemento vai ser? Nossa. Normalmente, as magias que são focadas em causar dano são as magias de fogo. Se a proteção é contra dano, então elemento fogo. Se for proteção contra tá, lentidão, essas fogo. Coisas, é água. Se for proteção contra efeitos mentais, é ar, entendeu? É fogo mesmo? Uhum. Ok. É. Tá legal. Então, Akame e Yojiro e uma Mirumoto Hana, subitamente vocês veem as telhas ali que cobrem o telhado, dela se desprende uma poeira que vai envolvendo o corpo de vocês, criando como se fosse uma fina camada de aura, de armadura, de areia, que fica flutuando assim bem rente à pele de vocês, protegendo vocês de alguma coisa que vocês não fazem ideia, mas vocês sabem que vocês estão protegidos. Vai se mover, Aya? Uhum. Aya? Ah, vamos ver um pouco pra frente, né? Então vai ser o anel de ar, de água vezes 1,5. Anel de água vezes 1,5. Tá. Eu acho que é 2 de água. Então 3 metros. Vezes 1,5. 2 quadradinhos pra frente. Cada quadradinho é quanto? É 1,5 metro cada quadradinho. Nossa. Que legal. Na verdade você se move um número de quadradinhos igual ao seu anel de água. Então é 2. É 2. 1, 2, é isso. Que legal. É isso. Fica mais fácil assim. Beleza, Shiro, sua vez. Jefferson. Uhum. Jade dá mais dano em Mácula das Sombras? Sim. Jade é efetiva contra criaturas da Terra Sombria e criaturas maculadas. Pessoas maculadas também. Também. Depende do nível de mácula normalmente, tá? Uhum. Se a pessoa tiver muito maculada, funciona. Se a pessoa tiver pouco maculada, às vezes pode não funcionar. E sobre as posturas de ataque e defesa, para conjurar feitiço, tanto faz a postura? Desde que não seja defesa total, que aí você não faz ações, ou ataque total, que você só pode fazer ações de ataque, ou sendo que você não faz ações também, você pode escolher tranquilamente entre ataque e defesa, então tanto faz, não importa. Jeff, posso só levantar um ponto? O ataque não restringe ações, tá? Todas as outras posturas restringem. Tá? A defesa te restringe que você não pode fazer ataque, mas pode fazer magia de ataque, por exemplo. Pode falar, Elo. Eu acho que o Kenji tá na posição errada, eu acho que ele não tá aqui. Por quê? Porque ele não foi pela janela, ele foi pela porta. Ah, é verdade, ele foi pela porta, tem razão. Ele tá na frente do... Então você tá do outro lado aqui, depois de sair, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Embaixo do telhado aqui. Vendo essa muvuca, essa gente correndo em cima do telhado ali. É verdade. Uhum. Tinha esquecido esse detalhezinho. Qual a distância minha entre eu e ele? A distância linear aqui, ó. 13 metros e meio. Vamos porque você tá a 15 metros aí. Porque o telhado tá mais alto e tudo. Tá uns 3 metros de altura aí o telhado, mais ou menos. Então você tá a 15 metros dele. Óbvio que você pode se mover pra chegar mais perto, pra suas magias funcionarem antes de fazer sua ação, se você quiser. É 30 metros o alcance. Ah, então tá de boa. Uhum. Super de boa. Vou pegar a postura de defesa. Eu vou usar a magia Terra se torna céu. E como é um feitiço de Jade, eu sou da escola Kuni, eu ganho incremento livre. Então eu vou usar mais um incremento para que o meu dano seja de Jade. Ok, caramba. Linda essa ação, hein? E eu acho que eu vou gastar ponto de vazio. A gente recuperou os pontos de vazio? Desde a última... Eu não sei, vocês chegaram a dormir? Recupera quando dorme, né? Eu acho que não chegou a recuperar, não lembro. Bom, então... Acho que vai sim. Eu não lembro, vocês tá. Lembram, gente, se vocês dormiram? Acho que não. Acho que não, né? Não dormimos. Então, tá, não recuperou. No nível de escola Shugen já tem que colocar alguma coisa? Põe um. Vocês estão nível 1. Beleza. E eu tenho mais um K0 contra criaturas. É, acho que com maculadas. Maculadas. É no dano ou no ataque esse 1K0? Ou pra fazer a magia? Ah, não, eu tenho um 1K1 de dano. No se dano. Eu acertar. Ah, beleza. Nossa, beleza. Vai desgraçar a vida do Shiba Heikun aí, pelo jeito. Então eu clico em conjurar? Isso, então você vai gastar então o incremento livre que você tem pra dar dano de Jade, né? Tem mais esse 1K1 extra aí de, no dano, se acertar. E é isso. Só aí, que nível que é essa magia mesmo? Nível 1, né? Não, nível 2. Nível 2. Dificuldade é 15 pra fazer ela. Beleza. Pode rolar o teste aí. Não se saiu? Quiser gastar, se quiser gastar mais incremento... Não, não saiu ainda. Agora foi. Louco, 40. Ah, podia ter gastado incremento extra, hein? Causar mais dano, mais alguma coisa. Vão sentindo essas coisas, tá? Beleza. Você faz a magia. O que acontece... O que é ND? Nível de dano. O dano que você vai causar com a magia, entendeu? Tem um botãozinho ali 3. De dano pra você rolar o dano. E aí você digita o dano que você vai causar com ela, tá? Então o dano dela normalmente é... cadê? Igual ao anel de terra do invocador. Quanto que é seu anel de terra? 3. 3. Então vai ser 3K3. Dano rolado, 3. Dano mantido, 3. Só que você tem mais 1K1, certo? Então vai ser 4K4. Isso. Então 4 no rolado, 4 no mantido. E a Jade... Deixa eu ver aqui o efeito que a Jade vai causar. Eu vou enrolar? Isso, dado, dano rolado, você põe 4. Dano mantido, você põe 4 também. Ali na própria magia. Tem lá, terra se torna céu. Nossa. Deixa eu ver qual é o efeito adicional que a Jade vai causar nele. Sai, mosquitinho chato. Cadê? Jade. Ih? Não sei. Tem que descobrir isso depois. Nunca utilizei isso. Mas joga mais um K1 aí de dano extra por causa da Jade, vai. Beleza. Depois eu descubro isso certinho. Mais 2, então deu 25 de dano nele. E já tinha tomado 9. Nossa. Então ele vai pra 34 de dano. Ai, caramba. Puta que pariu. Olha, a cena que vocês veem é a seguinte. As telhas... Então, em cima do telhado ali ao redor do Shiba Heikun, elas emergem do telhado, Tá? Eles se projetam, vão se juntando, formando bolotas de barro gigantescas, e elas se tornam verdes e brilhantes, se tornam jade. E aí elas sobem para o alto, assim, como se fossem farpas de jade. Vocês veem o corpo do Shiba Reikun sendo lançado ao alto por essas pedras que vão subindo, como se fosse uma chuva de jade ascendente. Elas se juntam lá no alto e despencam em cima dele, fazem um estrago ali no telhado, um monte de furos, e o corpo do Shiba Reikun, ele cai ali no telhado com tudo. Tá? Ele fica ajoelhado, né, apoiado com um joelho no telhado, ali no chão, pro ponto de referência dele, tá? E aí ele se levanta assim com extrema dificuldade, extremamente ferido. A roupa dele fica inteira rasgada. E aí por baixo da roupa dele vocês veem assim, no peitoral dele, assim, no lado esquerdo, vocês veem assim todo manchado de preto. Ele tá com o lado esquerdo do peito dele todo maculado por causa da marca. A gente já tá enxergando de novo. Vocês já estão enxergando. É, vocês estão do lado de fora, tá enxergando. Desculpa de não ter falado esse detalhe. Mas vocês estão enxergando. O cara, ele tá trucidado foi trucidado pela magia do Shiro. Caralho, arrebentou ele. Tá, Miro Motohana, sua vez. O que, que você faz? Eu avanço. E tento dar uma cajadada, assim, pra apagar, assim. Ok. Você quer fazer a jogada de ataque ou posso só narrar? Pode narrar. Tá, porque o cara, só pra vocês terem noção, ele tá com menos 40 em todas as ações que ele for fazer. Ele tem que gastar ponto de vazio pra conseguir agir. Ou seja, ele tá literalmente à mercê de vocês. Só deixa ele desmaiado. Depois tá. A gente vê o que a gente... É, na realidade você precisa só de 4 pontinhos de dano pra desmaiar ele. Então não precisa nem rolar ataque. Vamos já finalizar, Elo. Que eu acho que dá pra finalizar nessa cena aqui. A menos que vocês queiram jogar um pouquinho mais semana que vem. Vocês que escolhem aí. Ai, que ia ser legal a interpretação final, né? Da gente comemorando, eu gritando pra ele nunca mais desrespeite o clã do escorpião. Então beleza, vai ter um roleplayzinho. Lembrando de caranguejo, de câncer. Aí eu quase falei, nunca mais desrespeite o clã de câncer, mas tá tudo bem. A doida dos signos, é isso. Então, vamos lá. Então aí vocês veem a Miro Motohana chegando, né? Eu giro o bastão no ar assim um pouco e tá. Ele olha pra você assim, com uma cara assim de quem tá pedindo clemência já, todo arrebentado pela jade, todo cheio de mácula. Né? Ah, agora eu vou perder honra. Perder honra por quê? Não. Aí você gira o bastão e desmaia ele. E ele cai inconsciente. Beleza, vamos encerrar por aqui então. Diga uma coisa pra mim. Rapiducho. Vocês desvendaram todo o mistério. A gente só vai ter uma cena final, que é a cena da acusação formal a ele e o desfecho disso daí. Ah, eu acho que dá pra fazer agora. Tipo assim, eu tô cansada e tal, tô com sono, mas acho que dá pra fazer agora, não dá? Não sei, o que vocês acham? Deixa eu fazer minha pergunta. Ai, tá desculpa. Vocês querem fazer isso rapidinho agora pra finalizar? Vocês querem deixar pra semana que vem, fazer um roleplay legal, elaborado, e concluir o torneio, que ainda tem mais, acho que, uma ou duas provas do torneio pra serem feitas, né, e fazer essa parte divertidinha do torneio aí, dessa disputa, né, ou vocês querem ignorar o torneio e fazer só um encerramento mais rápido e jogar um outro dia essa semana só pra finalizar. Tipo amanhã, pode ser depois da aula também, quarta, sei lá. Um dia que ficar bom pra vocês aí, que não tiver tão pesado assim dos compromissos. Eu quero jogar um torneio particularmente, e hoje eu realmente não posso ficar mais, porque eu tenho outro compromisso e eu tô atrasada pra ele faz uma hora. Ixi, então, eu realmente tô meio assim, eu preciso ir embora. Não, tranquilo. Não, beleza então. Vocês querem jogar um outro dia essa semana? Nem que seja... depois dá pra ver no grupo lá um dia que a galera tá disponível essa semana ainda. Isso, a gente combina pelo grupo. Tipo, a quinta mesmo, a maioria era aula numa sala, vai ter aula mesmo, é tudo assíncrono. Isso, nem que seja umas sessões mais curtas, só pra finalizar. Beleza? Concordo. Então, joia. Então, vão pros seus compromissos e a gente se fala depois no grupo pra combinar. Tchau, gente. Falou, gente. Tchau, tchau. Bom descanso pra quem vai descansar. Boa noite, gente. Bom BBB pra quem vai maratonar. Pra quem vai espiar. Tchau. Tchau, tchau, tchau.